começando mais um episódio do Fora da Caixa, este que é o podcast de jogabilidade sobre tudo que não são videogames. Se alguém trouxer videogames para o primeiro Fora da Caixa de 2026, eu vou ficar muito triste e quebrar todos os videogames do mundo. Eu já peço desculpa, então. Eu sou o André Campos, terminantemente contra videogames. Eu sou o Eduardo Sushi e eu vou trazer videogame, eu sinto muito. Aff. Eu sou o Rafael Kina e não seria um BBB o videogame da vida real? Tem dois videogames lançados. É verdade. Eu sou o Tengu e eu só sou a favor de videogames no fim de semana. É um pai duro com a criança. Isso, no máximo no fim de semana e olha lá, com horários bem controladinhos, tá bom? Exatamente. Você que está jogando videogame nesse momento, pare. Você não sabe o que você está fazendo com a sua vida. Tá estragando os seus olhos e a sua TV. É verdade. Principalmente a sua TV. É. Às vezes eu fico pensando, se eu magicamente voltasse pro meu corpo de criança, né, nos anos 90, como é que eu ia convencer a minha avó que o videogame não estraga a TV? Eu não tenho argumento. Não tem, não, mas assim, falando, se você magicamente voltasse, você não conseguiria convencer? Com a sua mente de hoje? É isso, então, mas eu ia falar, vó, isso que você tá falando não faz sentido. É pá, chinelada na cara, sei lá, mentira. Minha, minha avó nunca foi disso. Realmente. Minha avó é um anjinho. Ela sabe que você deu choque numa outra idosa? Não, claro que não. Porque se ela souber aí, que ela não me bate mesmo. Que história é essa que deu choque numa idosa? Ai, é. Tengu, são crimes que já prescreveram. É crime que prescreveu já. Exato. Ah, entendi. Mas acho que, né? Eu recebi quando criança, eu era muito criança, porque foi antes da minha avó materna falecer, então eu sei que eu tinha uns 6, 7 anos de idade, mais ou menos. E eu ganhei de alguém de aniversário um livrinho, na capa do livrinho tinha uma mulher, pelada. Mas você abria e dava choque. Tô ligado. Já caí num desses, sofri, foi muito também. Triste. Sofri. Aí eu tirei a mulher pelada da capa, que aí vira um livrinho qualquer. Aí você botou a Bíblia Sagrada. E deixei lá na igreja, assim. Não. É, mas aí, eu gostava de aplicar pegadinhas nas pessoas. Só que aí acabou as pessoas que eu conhecia que já tinham caído na pegadinha. Aí eu saí no condomínio onde eu morava. Pegadinha. Ai, meu Deus. Ai, quem que pode cair? Aí eu saí no condomínio onde eu morava, que eu morava num condomínio que era conhecido como Pombal, Tengu. Uhum. Que era tipo uns, sem sacanagem, uns 12 prédios, assim, no condomínio. Era muito, muito, muito, muito condomínio. Não tinha varanda, não tinha nada. Por isso que era Pombal. Aí tinha uma senhorinha lá, sentada, né, na frente do prédio dela. Eu falei, ah, eu não sei Lê esse daqui pra mim. Aff, caralho. Foi isso, eu me arrependo, tá bom? Aham, aham. Os meus crimes, o neto dela que tinha mais ou menos a mesma idade que eu, tentou me bater. Mas no outro dia ele já tinha esquecido e foi ele que falou pra mim que ele era um anjo. E tentou me enganar. Tentou te dar o troco, entendi. Exato. Entendi. Tá aí, então tente evitar videogames e eletrocutar senhora da terceira idade, se possível. Uhum. Pô, você sabe que ela podia ter morrido, né? Não, não sabia, na época eu nem tinha esse conceito. Hoje em dia, você sabe, né? Ah, é muito fraquinho o choque, André. É, bom. É naquelas pessoas. Sabe o que é muito fraquinho também? O coração do idoso. Mas eu tava pensando aqui, se eu fosse ter que argumentar com a minha avó sobre por que que videogames não estragam a TV, eu acho que eu ia dizer assim, olha, vó, sabe, que nem esse negocinho que sai aqui da antena e pluga atrás, o videogame é igual, né? Ele só é um negocinho que pluga atrás também. Se você acha que o videogame estraga, então não pode conectar a antena também agora. E aí ela não conecta mais a antena, fodeu. Exato. Né? É. Cala a boca, criança! A avó, ela coloca add-ons, né, DLCs, muito mais hardcore na TV, que é o copo de água em cima, pra abençoar. É verdade. Mas é bem mais perigoso. Ah, o bombril na antena. Bombril na antena. Então, pô, vem me falar de videogame, não quero saber. E eu não quero saber de videogame mesmo, tá? Uhum. Desculpa. Alguém quer falar de alguma coisa de recesso, alguma coisa que fez nesse período? O que vocês fizeram no período aí de... Eu passei o ano novo aqui. É, eu viajei também pra passar o Natal com a família da Thalissa, como de costume, e o ano novo passei aqui com todo mundo. Eu passei o Natal demais. No interior, tomando muito sol. Conseguiram dar uma descansadinha. Mais ou menos, viu? Eu vou falar que eu descansei de verdade na nossa última semana. Porque, como eu falei, eu fui pro interior, fiquei lá uma semana e foi bem cansativo, assim. Não só porque muita família, mas andei muito de bicicleta, tomei muito sol. Sei lá, eu cheguei aqui, eu tava muito cansado. É foda isso de férias, né? Que você vai descansar e arruma um monte de atividade. Exato, e fica cansado. Consegui, tipo, eu preciso não fazer nada durante uma semana pro meu corpo dar uma resetada. Pô, bom demais, né? É. Aí foi nessa última semana que eu descansei. Mas o ano novo aqui foi bem legal, foi divertido. O joguinho que a gente jogou lá dos objetivos... Don't Get Got. divertido, mas ao mesmo tempo nunca mais. Muito difícil, muita briga. A gente tem que fazer uma coisa pro André e Clarice jogarem também. Muita confusão, é. Aquele joguinho que o Glauber Kotaku tomou menos 3 pontos, muito legal também. Não pode. O Glauber Kotaku. Isso. Esse jogo, especificamente, eu tava tentando pensar, porque assim, eu ouvi vocês falando primeiro, né, de uma sessão anterior que vocês tiveram com o Yoshi, que foi no restaurante e tudo mais. Aí depois, quando você tava descrevendo de novo na festa, eu tava tentando pensar por que que é um jogo que me afasta o conceito dele, assim, não me dá vontade de jogar. O Don't Get Got ou... É, esse. Ah. Não, o Não Pode é legal. E eu acho que o que eu consegui pensar na minha cabeça, eu acho que eu preciso muito de regras sociais muito bem estabelecidas. Eu preciso saber que as pessoas estão dentro das mesmas regras sociais. Então, por exemplo, se... Mas estão dentro do jogo. Então, mas o jogo, ele pode acontecer a qualquer momento, né? Exato. Tipo, alguém pode, por causa do jogo, fazer algo que eu acho que tá dentro de uma regra social, mas na verdade era outra, era o jogo, né? Então, é que nem criança. Criança me dá medo por isso. A criança, ela não tem um códex de regras sociais, né? Ela é muito imprevisível, ela pode fazer qualquer coisa, a qualquer momento. É. Você já fez teste de autismo, André? Já. Ah, tá bom. Gabaritou. É. Isso. Só explicar pras pessoas, esse Don't Get Got é um jogo que você joga... A ideia dele é meio pra jogar em reunião de pessoas, assim, ou até mesmo durante outros jogos, né? Tipo, sei lá, vai juntar uma galera, fazer um dia de jogos. Aí você vai jogar esse jogo entre os jogos, durante os jogos, porque ele é um jogo social que você faz durante outras coisas. Como é que isso funciona? Cada jogador vai receber uma carteira, né? Um envelopinho de plástico com 6 objetivos dentro. É que são cartinhas que você dobra e encaixa dentro dessa carteira. E os objetivos é tipo... O que o Heitor teve que fazer o Yoshi. Não teve que fazer o Yoshi, mas ele tinha e ele fez o Yoshi fazer. É alguém confessar um crime. Faça outro jogador confessar um crime. É. E aí tem que ser jogador. Ou seja, tem que ser alguém que está jogando junto Exato. Com você. Exato. É, se tem alguém na mesa que não está participando, não participa dessas coisas, né? E aí o crime foi só a pirataria, tá, gente? É, tipo, o Yoshi falou alguma coisa de pirataria que ele fez, ele confessou um crime. Uhum. Aí ele pontuou. Aquele que do... Faça alguém te corrigir. Corrigir do, sua horário. Pronúncia. Não, corrigir sua pronúncia de alguma coisa 2 vezes. Né? Ah, teve isso também, né? Esse eu não vi. Porque essa noite eu tava indo na cozinha e eu falei, gente, eu vou apresentar esse jogo pra vocês, eu vou participar, vou ali fazer a janta e já volto. Quando eu voltei, já tinham vencido o jogo. Porque vence quem faz 3 objetivos primeiro, é bem rápido, né? De 3 de 6. Mas um parecido com isso de corrigir fala, no dia que eu joguei com o Yoshi, que a gente foi num jantar do aniversário dele, eu levei esse jogo pra estrear, tinha um que era alguém te corrigir do horário. Aí ele virou pra Kariba, uma amiga nossa, e falou, Kariba, agora é 7h50, né? Ela, não, Yoshi, eu acabei de falar que era 8 horas. Aí ele, beleza, valeu. Ponto. E aí, como é que você perde o jogo? É se você for tentar fazer um dos objetivos e alguém falar pra você, isso aí... É coisa do jogo? É coisa do jogo? Isso é um objetivo? Aí você perdeu aquele objetivo. Você tem que botar lá que ele falhou, entendeu? Exato. Então você não pode ficar tentando toda hora a mesma coisa, porque se alguém falar, você perdeu e não pode mais tentar. Tem que ser furtivo. Exato. Que o Yoshi, ele não conseguiu, mas ele tentou e foi quase, né? E depois ele não conseguiu porque teve uma jurisdição sobre uma investigação, uma CPI foi aberta pra investigar. O Yoshi é muito ladrão. É que ele tentou fazer a Thalissa falar que ama ele, né? Uhum. É. E tipo, aí ele foi lá, se fez de coitado, tananã, fez toda uma ceninha, e a Thalissa falou. Só que antes disso, antes dela falar, ela já tinha apontado. Eu acho que você tá querendo ganhar ponto, hein? É. Então, e por isso que não foi aceito. Mas, por exemplo, esse objetivo é um que eu não conseguiria fazer. Porque, tipo assim, eu pedir pra alguém, ou eu falar pra alguém que eu amo a pessoa, ou pedir a pessoa pra falar que me ama, dentro do contexto de um jogo, eu acho super ok. Super ok, porque nós estamos no círculo mágico do jogo. Uhum. É apenas uma brincadeira. Fora do jogo, o André não ama ninguém. Somos todos personagens. Agora, o problema é, a pessoa não pode saber que eu estou dentro do jogo. Ela vai achar que eu realmente estou dizendo isso pra ela de verdade. E isso pra mim é inaceitável, impossível. Isso é mentira. Mas André, você, só precisa fazer 3 de 6 cartas, e tem como você trocar cartas. Ah, sim. Se você pega alguém no pulo, a sua recompensa por ter pegado alguém no pulo é trocar. Então você descarta essa carta e pega a outra da caixa do jogo. Entendi. Então essas cartas que parecem mais impossíveis pra você, tem maneiras de descartar elas. Entendi, e também, né, você só precisa fazer metade das cartas, não precisa fazer todas. No geral, quando você ouve sobre o jogo, ele parece muito mais difícil do que na prática, eu acho. O problema desse jogo, não é problema, não sei se é um problema, mas ele cria um clima de paranoia. Exato. Fudido, né? Na caixa tá escrito isso, que a paranoia nunca foi tão divertida, um negócio assim. Então, tem uma parada dessa escrita na caixa. Eu fiquei meio não divertido, sabe? Porque eu realmente fiquei num clima de suspeita e inimizade, sabe? É. Tá aqui, ó. Quem diria que paranoia poderia ser tão divertido? Então, porque você nunca sabe quem tá querendo só ganhar um ponto em cima de você, né? E o problema é esse, né? É. Tipo, eu acho que se eu tivesse jogando esse jogo, eu não ia viver pelas próximas... Até o jogo acabar, eu não ia viver. Eu ia... Tudo, absolutamente tudo que alguém fizesse, eu ia falar. É, foi aqui, foi o que aconteceu. Mas eu acho isso divertido porque, por exemplo, voltando de novo pro dia que eu joguei, de fato, que foi aniversário do Yoshi. A gente foi num restaurante. Uhum. Fomos 5 pessoas pro restaurante. A gente tava comendo, conversando, todo mundo feliz, hahaha. Isso já não ia acontecer. Não, calma. Porque o que a gente fez? A gente se encontrou aqui em casa primeiro, eu distribuí as carteirinhas e fomos pro restaurante. Uhum. Até então, nada do jogo tinha acontecido. Então a gente tava lá no restaurante. Mas porque vocês são bobo, né? Vocês não são competitivos o suficiente. O jogo dura pra sempre, né? Justamente, pra sempre eu ia ficar. O quê? Mas aí, o que aconteceu foi, a gente tava no restaurante chinês, alguém pediu bao. E é um restaurante de compartilhar comida. Então quando você pede um prato, vem vários de cada coisa. A mesa do restaurante, é o centro é giratório, uhum. que vai servir tudo no centro e você vai girando uhum. e pegando o que você quer e tal. Então pediu bao, veio um monte de bao. Aí, acho que foi a Mel queria um bao, ela girou a mesa, pegou o bao. Na verdade, ela cortou o bao no meio e pegou metade do bao. Debaixo do bao tinha uma cartinha do Yoshi. Sim. Que a carta era, o objetivo, coloque essa carta debaixo de uma comida e alguém, quando pegar ela, revelar a carta. Mas essa é fácil, porque justamente você não precisa da participação da outra pessoa, né? Só uhum. quando a pessoa tá participando, ela já caiu. Sim. Né? Ela não tem como desconfiar antes. Até então, o jogo não tinha caído ainda. Uhum. Quando a gente viu isso, tipo, não dá pra confiar nem... Tipo, o garçom, ele serviu esse prato na frente do Yoshi. A gente não prestou atenção e o Yoshi colocou Entendi. A carta embaixo. O garçom tava brincando também. Ele aproveitou a oportunidade. Entendi. Aí, nisso, começou a surgir a paranoia. Aí, como eu vi que o pessoal tava paranoico, um dos meus objetivos era pedir pra alguém coçar minhas costas. Pode ser muito óbvio no contexto do jogo. Sim. Mas tem que esperar aí bastante. Eu, não, eu tive que... Olha só o teatro que eu tive que fazer. Eu, por um tempo, conversando com as pessoas, eu tentava coçar minhas costas, fingindo que eu não tava alcançando uma coceira. E eu fiquei uns minutos assim. Aí, chegou um dos pratos que era uma sopa. Aí eu servi a sopa. E pra comer na tigelinha, eu segurei a tigelinha com uma mão, a colher com a outra. Então eu não tava com a mão livre. Uhum. Aí a Thalys tava do meu lado e falei, amor, coça pra mim. Ela coçou. No reflexo. Imediatamente ela percebeu, porra, era do jogo. Olha o divórcio. Mas já tinha coçado, tarde demais. Pega no reflexo. É. Aí a paranoia foi crescendo pra um ponto que aí sim, tudo virou coisa do jogo. A pessoa falava um A e é coisa do jogo. A Mel, ela gosta de tirar sarro do Yoshi. Toda hora, tá um silêncio, ele só solta um negócio nada a ver. Aí, por exemplo, tava todo mundo, sei lá, comendo. Aí ele, pô, qual que é o nome daquela cidade lá que melancia era proibido mesmo? Pô, eu acho que tá de sacanagem com a nossa cara. É obviamente uma coisa do jogo. Como que uma cidade ia proibir, tipo, por lei? E não era, né? Melancia. Não era verdade. O pior é que era não, verdade. Não era coisa do jogo, no caso. Exato. É, uma cidade de fato proibiu a melancia em uma época. Sei é, lá, o negócio é esse, né? Você fazer tantas coisas que não são do jogo que aí você disfarça a que for do jogo, assim. É. Talvez essa seja uma estratégia. Mas aí, no meio disso, você se torna insuportável pras outras pessoas, né? Tem não, isso. Mas tá todo mundo jogando, eu acho que faz parte do negócio. Eu achei muito divertido o dia que eu joguei. Mas, ó, é o Don't falar... Get Got, né? O nome do jogo. Eu vou falar que quando acabou a brincadeira, eu senti um alívio, assim. Ufa! Tipo, voltamos à normalidade, sabe? Finalmente. O antigo normal. Falar de videogame, André, mas eu quero falar de algo muito pior. Eu vou falar de anime! Ah, não. Não pode falar mais pro André de anime. Por quê? A gente descobriu que ele não gosta mais de anime. Eu sou é verdade, porra, não é possível, André. Agora? André, você está ficando idoso, velho? Ah, não. Ranzinza? É. Nos últimos 20 anos eu tô nessa jornada aí. Não, não, você gosta de anime sim. Tá bom. Pare com isso. É por isso que a gente assistiu o Yoko o ano passado. É, exato. A gente viu o live action, que agora o André só vê live action. Caralho, perfeito. Só vamos ver o live action agora. Vou jogar tudo fora, só vou manter o Blu-ray do live action, que não tem. Isso. Mas André e todo mundo, eu tava com muita vontade de ver uns animes recentes, só que eu tenho esse problema que eu não gosto de ver coisas que estão passando, porque eu fico muito ansioso, né? Eu fico muito... Tipo, eu vejo um episódio, eu quero saber imediatamente o que acontece depois, e aí não tem, aí na semana seguinte eu perdi a mesma emoção que eu tava, e às vezes eu já esqueci o que aconteceu. Por isso que One Piece eu pego e eu guardo bastante, eu guardo vários capítulos pra poder ler, e anime normalmente eu espero acabar as temporadas pra assistir, né? E aí eu vi que tinha acabado a temporada de um anime aí que o nome é Gachakuta. Ah, um anime que a Mônica Leip do Hololive EN Advent faz a segunda abertura? Esse mesmo. Nossa, deve ser. Eu admito que eu pulei as aberturas, não vi. Eu gosto bastante das duas aberturas. É que a primeira é meio um gutural, assim, não, como é que fala? Não, é só um scream, é só um gritadinho. Um rock and roll? Então, mas é um rock and roll do tipo que não me agrada muito. Rock and roll meio segunda abertura de Death Note, sabe? Pô, mas você não gosta de segunda abertura de Death Note? Não. Que isso? Não gosto muito, não. Mas então, aí o que é esse Gatchakuta, André? Ele é um shonenzão. Sei. Shonenzão da massa. E ele tem uma premissa interessante, que é... Eu vou acabar dando spoiler do primeiro episódio, ok? Que é pra explicar a premissa dele. Uhum. Ele começa falando assim, ah, tem uma lenda de quando as pessoas gostam muito de um objeto, né? Tratam ele com muito carinho, guardam ele, blá, blá, blá. Ele ganha vida, né? Ele ganha alma. E aí vai pra uma cidade, assim, que é toda limpa, assim, toda branca. Nossa, parece que é Higienópolis, entendeu? E aí tem, tipo, sei lá, uma criança com um ursinho de pelúcia, e o ursinho de pelúcia cai um do olho, de botão. É a mãe, ai, meu Deus, que bosta, estragou, e joga no lixo, entendeu? Vai comprar outro, ao invés de consertar. E aí mostra que essa sociedade, eu vou chamar de Morumbi, melhor. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que aquela imagem foi baseada naquela imagem brasileira de livro de geografia, sabe? A da cidade do lado da favela. Exato, porque aí mostra a cidade toda branca, blá, blá, blá, blá, e aí um muro, e do lado uma favela. Sei, sei. Aí nessa favela mostra que as pessoas vivem bem mais, assim, do lixo das outras, né, e tudo mais. Quase e, literalmente. Exato. E aí mostra esse menino que ele vai, tipo, no lixão, ou no compactador de lixo, não seja lá o que é aquilo, e pra pegar lixo pra consertar. Só que é proibido você pegar o lixo dos outros, né? O lixo é feito pra ser descartado, né? Você não pode pegar o lixo. E aí ele é caçado, blá, blá, mas ele se esconde, blá, blá. O pessoal chama ele, sei lá, de fantasma do lixo, porque faz meses que ele tá fazendo isso. Aí você conhece esse garoto, ele é muito violento, o pai dele é uma pessoa que foi executada nessa cidade aí, porque apesar da cidade ter essa divisão, o pessoal das favelas, eles ainda são cidadãos e eles têm que cumprir as leis e tudo mais. Uma das leis é, por exemplo, não pode matar. E aparentemente o pai dele matou uma pessoa. E isso é algo que, tipo, sei lá, não acontecia fazia muito, muito, muito, muito tempo que alguém não matava alguém nessa cidade. E aí o pai dele foi executado. Como é que eles executam a pessoa? Essa cidade fica, parece no primeiro episódio, tipo num topo de um morro, assim. Tipo a beira de um precipício. É, tipo num precipício, é. Aí, tipo, eles botam a pessoa pendurada, assim, como se fosse uma forca. Só que quando elas puxam um negócio, na verdade a pessoa cai pro precipício. Tipo... Midsommar. Isso. Midsommar. É, mais ou menos. Que é um precipício que vai pro outro lado. Você não vê, é tipo um monte de nuvem, assim, sabe? Aí esse menino que o pai, aparentemente, queimou as mãos dele e tudo mais, ele é adotado por um outro homem. E esse homem que cuida dele, que dá uma luva pra ele, que ajuda a diminuir a dor das mãos dele, que ensina as coisas pra ele e tudo mais. Ele tem uma menininha que ele é apaixonado, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Um dia ele volta pra casa e tem uma pessoa mascarada matando esse pai adotivo dele. Matou. Psh, meteu-lhe a facada no pai adotivo. Aí ele, meu Deus, o que que está acontecendo aqui? Aí a pessoa foge e aí os guardas entram e encontram ele em cima do pai adotivo ensanguentado. Fala, foi você que matou, você sempre foi um diabinho, escroto, blá, blá. Filho de assassino. É, filho de assassino, assassino é. Aí vão executar ele, aí a menina que ele gostava fala, eu sempre soube que você era um canalha, alguma porra, né? E aí, pum, executam ele, jogam ele no abismo. Aí ele cai dos céus, assim, e de alguma maneira ele sobrevive. E ele cai num lixão. E ele descobre que esse lugar que ele morava antes, essa cidade com essas favelas e tudo mais, era o que as pessoas chamam de paraíso. E agora ele tá na superfície. E a superfície é um lixão do Wall-E, sabe? Do quê? Do Wall-E. Wall-E. Ah, sei, sei. Você tava pensando no onde está o Wall-E? É, isso, ele exato. Ele mora no lixão? Ele mora. É, então a terra, a superfície é um lixão, assim, gigantesco. Uhum. E o lixo produz monstros, assim. Então, parece um monte de dragão de lixo pra atacar ele. Aí aparece um moço com um guarda-chuva, pá, e vence todos os dragões e fala assim, ah, eu sou um zelador. Os zeladores são pessoas da superfície e ninguém consegue ir pro paraíso. Aparentemente, ninguém quando desce do paraíso ou tem do paraíso sobrevive. Todo mundo só chega morto. E ele chegou vivo. Aí ele é, tipo, um zelador que é uma pessoa que luta contra esses monstros de lixo, porque os lixos têm os pensamentos acumulados das pessoas que usaram ele, esses pensamentos vão se acumulando num lugar e, bum, forma um monstro. E aí o negócio é, cada um desses zeladores, desses gifters, eles têm um objeto que eles amam muito e cuidam muito, tanto que esse objeto ganha magia. É isso. E aí eles conseguem usar a magia desse objeto. E aí, no caso do nosso protagonista, vai ser as luvas dele. E desse carinha, por exemplo, é um guarda-chuva. Tem um outro que é um cajado, a outra que é uma tesoura, um outro que é um pente, entendeu? O legalzinho é que começa a ter umas coisas meio Hunter x Hunter, de regrinha, assim, sabe? Cada objeto tem sua própria regra de como ele funciona. É bem uma... Hunter x Hunter essa parte das regrinhas. É. Você vai conhecendo esse mundo da superfície, o que as pessoas acham do paraíso, os vários mistérios do paraíso, por que as pessoas não conseguem subir. E aí tem, obviamente, o grupo de vilões, você começa a conhecer os zeladores, os personagens são legais. Então, tipo, ele tem, eu acho que é uma temporada dividida em dois cursos, tanto que tem duas aberturas. E eu gostei bastante, principalmente da segunda temporada, exceto, tipo, das áreas sagas que teve. É, tem uma saga que eu não gostei nada, assim, que achei bem desnecessária. Achei, será que ele toca nos assuntos, assim, que, tipo, pra quê? Você quer ser adulto? Tipo, não entendi pra quê. Não vi necessidade disso daí que você tá falando, que é a da Amo, né? Que é numa torre lá, uma menina que mora numa torre no deserto. Achei bem, bem, bem... de mau gosto algumas coisas, mas depois tem uma saga bem legal e é muito shonenzão. Como eu falei, bastante mistério. Eu, pelo menos, fiquei bem interessado em saber mais sobre as regras desse mundo, por que que as coisas são desse jeito, por que que tem um paraíso, por que que as pessoas estão na superfície, sabe? Boa animação, bons bonecos, bons personagens. Você acaba gostando das pessoas da party aí, do principal. O principal é interessante. Eu não vou falar que ele é o protagonista mais foda do mundo, mais legal do mundo, mas ele é interessante. Ele tem as suas camadas, assim, e ele tem bons momentos como protagonista. Ele tem um quê de Naruto, um quê de Menino que Grita do Black Clover. O Asta. O Asta. Ele tem um quê de Asta que me irrita, mas ele é legal. Ele é bem, bem melhor que o Asta, tá? Mas o negócio da história do protagonista, uma coisa que eu gosto dele, a história é sobre exatamente das pessoas tentando mostrar pra ele que ele não precisa ser assim. É. Porque ele tem muito ódio de tudo, porque ele viveu num mundo muito injusto, onde tudo era injusto com ele, tudo maltratavam ele, e as poucas esperanças que ele tinha na vida foi tirada dele nos últimos dias de vida. Que nem o Rafa falou, a menininha lá que ele não gosta. Acaba sendo algo muito grande pra ele, que era uma das poucas pessoas que falava com ele, que dava atenção pra ele, que tratava ele que nenhum ser humano. O pai adotivo, né? É. E, tipo, matam o pai, essa menina vira a chave imediatamente pra odiar ele por causa do suposto assassinato que ele cometeu, que ele não cometeu, e coisas inerentes do personagem que ao longo da temporada vão se comentando bem brevemente, é um mistério que a gente não tem a solução ainda, mas tem algo nele que gera esse ódio que ele tem. Só que todo mundo em volta dele é super de boa, trata ele super bem, é super amorzinho. Então é muito esse arco dele tentando filtrar esse ódio dele com essas boas pessoas em volta dele. E um anime muito sobre também guerra de classe, essa parada do pessoal rico na cidade, o pessoal pobre, fudido, tentando só sobreviver, tentando ter uma forma de sobreviver. Aí tem gente querendo se vingar. Aí ele mesmo, né? O objetivo dele no começo é eu quero voltar pro paraíso. Pra descobrir o assassino, na verdade. Ah, né? Mas eu acho que ele quer se vingar de geral ali. Na minha cabeça, ele quer matar todo mundo ali, o que eu concordo. E eu acho que a história, ela é bem interessante, tipo, os personagens são interessantes, tipo, aquele flashback que a gente tem do cara do cajado. Pô, foi, pra mim, um dos melhores episódios. É muito, muito, muito maneiro. Legal. É. E uma coisa que eu gosto nele é que, apesar dele ser um shonen de porradinha, que o Rafa falou, ele não é clichê. Tipo, tem uma luta que é muito engraçada, que eu não vou dar spoiler, mas tem uma luta que é, vamos ter um arco de shonen tradicional. Ops, não é um arco de shonen tradicional, só tem, tipo, uma luta. Todas as outras lutas, entre aspas, não acabam virando lutas, ou porque acaba de forma abrupta, ou porque um não quer lutar e só vai embora. Então, tipo, ele quase nunca é um clichê de shonen, assim. Tipo, uma das lutas é tipo, vamos lutar, vamos. É a cena do Indiana Jones. Alguém puxa uma arma, atira na outra pessoa, acaba a luta. Não teve luta. Porque uma pessoa só encerrou a luta antes da luta começar. E nem uma arma mágica, alguma coisa. Não, é só uma pistola mesmo. E deu um tiro na outra pessoa e foi embora. Ele constantemente fica subvertendo a própria construção ou a construção de shonen tradicional, de expectativa, e eu acho bem divertido ele. E eu gosto dessa vibe dele meio, como que eu posso dizer, contraventora, meio hip hop, assim. Ah, é verdade. Ele tem uma vibe bem urbana, assim, é, sabe? Urbano, né? Isso de grafite, ele tem muita coisa de grafite, de cultura de grafite. Que design. Os dois autores, né? Uma autora e um autor, pelo que eu entendo. Eu acho que é a autora, que ela que desenha e escreve. Tem um cara com ela, não tem? No anime tem um cara que faz a street art. Ah, então é isso. Mas eu lembro de ver, antes de virar anime, né? De ver cenas do mangá do Gachakuta e achar muito estiloso, assim. Então... Eu gosto muito do design dos personagens. Eles são meio tortões, diferentões, assim. É, mas então, eu, de uma forma que eu acho legal. Eles me lembram The World Ends With You. Um pouco, sabe? É. E essa autora, esqueci o nome dela agora, ela é aprendiz do cara do Soul Eater. Ah, lembra um pouco Soul Eater mesmo. Então, eu nunca vi Soul Eater, mas eu vi algumas pessoas comentando que lembra um pouco Soul Eater mesmo. Ok, é legal. Soul Eater, eu queria muito que tivesse um anime que contasse a história direitinho. Anime que eu quero trazer é também uma denúncia, André. Por quê? Depois que acabou o Gachakuta, eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero ver mais anime, quero ver um shonen, alguma coisa assim, um negócio com aventura, ação, personagens legais, quero me divertir, animes, é tão divertido animes. Aí você viu Cavaleiros do Zodíaco. Isso. E aí eu falei, pô, tem esse anime aqui que tá sempre no alto aqui da Crunchyroll, que é o Kaiju No. 8. E aí eu comecei a ver. Eu pensei, caramba, como é que pode ninguém ter me recomendado esse anime antes? Ele só tava aqui no topo dos recomendados. passados. Não. Faz meses. Ninguém falou nada. Não. E o Tengu recomendou várias vezes. O negócio é, o Tengu me recomendou esse anime várias vezes antes. Eu só não tinha ainda assistido porque eu não sou muito de kaiju. Ainda mais o oitavo, né? Exato. Pô, vou ter que ver todos os sétimos antes. É continuação do Vigilante 8 esse? Não, não é. É continuação do Final Fantasy 7. Mas é um anime muito legal. Já acabou o mangá, é uma história fechadinha. O anime já cobriu tudo? Não, então, vão ser 3 temporadas e terminou a segunda já. O meu aviso antes de vocês querem começar a assistir é: a segunda temporada termina quando começa o clímax do mangá. Começou o clímax do mangá, termina a segunda temporada. É, parece que terminou no meio de uma luta, assim, sabe? E aí eu sei que a terceira temporada vai ser esse clímax todo aí, pra acabar a história. Mas é, André, um mundo muito interessante, que é tipo o nosso mundo, né? Tipo, são os mesmos países e tudo mais. Só que é um mundo que, durante a sua história, sempre foi atacado por kaijus. Ou seja, monstros. Monstros gigantes, né? É, monstros ou gigantes. Ou talvez nem ou tão não, gigantes é, assim. É, porque tem uns que não são gigantes, é. É que tradicionalmente, o conceito de kaiju é um monstro gigante, né? Mas no contexto do mangá, não necessariamente é um monstro gigantesco, né? É, tipo, é um monstro que vem da terra, né? Ah, sim. Da terra, do mar. Aparentemente eles vêm das... Das fendas, né? É, das fissuras entre as placas tectônicas. É. E aí o Japão, como tá no meio de 750 mil placas tectônicas, ele tem muito kaiju, né? Que ataca ele. Começa o anime mostrando, pô, tá vindo um Godzilla pra cidade, pra Tóquio. Não sei se é Tóquio a cidade. Mas ele entra na cidade, começa a destruir tudo. E aí as pessoas, todo mundo vai pra abrigos, né? As cidades são todas projetadas com abrigos pra população entrar e se esconder e tudo mais. Pessoas, elas param tudo que elas estão fazendo pra correr pros abrigos. Tem vários órgãos, né, do governo e empresas que cuidam dessas coisas. Por quê? Quando o kaiju tá chegando ali na cidade, já tá no meio dela, aparece a Força de Defesa Anti-Kaiju, que são essas divisões do governo, que tem vários esquadrões e tudo mais. É como se fosse um exército do governo especializado em lutar contra kaiju. Aí aparece essa mulher, assim, ela tem tipo um rifle atômico, e ela dá um tiro no kaiju, o kaiju explode. Blá! E aí vai vísceras e sangue pra rua toda, e intestino na janela, não sei o quê. Aí, essa é a nossa... Ela é tipo, você percebe que ela tem uma estrela, assim, tem cartazes dela na cidade. As pessoas assim, são fãs dela. Exato, as pessoas são fãs dela e tudo mais. E aí o nosso protagonista, o Kafka, é um cara muito maneiro. Ele já é muito velho, o André. Ele já tem 33 anos. Nossa, não, mas já tá idoso. Acabado. Então, mas o que acontece é, o sonho dele era ser do Esquadrão de Defesa contra Kaijus. Com 33 anos não dá mais tempo. Então, tem que entrar com 17. Realmente, as pessoas entram com 18 e tudo mais. É tipo se alistar no exército. E ele já passou da idade. Ele tentou todos os anos e falhou todos os anos até ele passar da idade, sei lá, 30 a idade máxima. E aí, o que mais? Desde sempre ele trabalha numa empresa de limpeza. Mas aí ele é muito corajoso e aí o grande caçador de kaijus viu essa coragem nele e passou o seu poder de caçador de kaijus. Não, porque essa mulher do rifle atômico, a grande caçadora de kaijus, é o quê? Amiga de infância dele. Exato. Existe uma promessa de infância. Exato. Entendi. De que ele ia entrar pra força de defesa e ao lado dela. Ao lado dela. É. E ela não fez isso até hoje? Não, ela fez. Ela foi. Não, de ajudar ele. Ah, não. Ele que se vire, pô. Não, ele tem que ele tem com as próprias pernas, né? É. Porque assim, não é uma coisa de brincadeira. As pessoas morrem a rodo na divisão de defesa contra kaiju, né? Mas então, ele trabalha na limpeza. Pra essa empresa de limpeza, é muito interessante. Tem todos os métodos pra você limpar e cortar a carne e pegar não sei lá o quê. E aí, tipo, botam ele no turno pra limpar o intestino. E aí é um inferno, porque é muito fedido e tem muito cocô. E tipo, mas ele é bem profissional nessa parte de limpeza. Todos os colegas dele de trabalho, assim, percebem que ele é muito dedicado, né? E ele era muito dedicado a tentar entrar, né, na força de defesa. Aí ele comeu um pedaço de cocô e virou o kaiju número 8. Exatamente, não. E aí entra um novato na equipe de limpeza e ele fala assim: eu tô aqui até chegar a prova pra entrar no esquadrão de defesa, porque eu vou entrar, né? Eu tô aqui por enquanto só pra pegar experiência, né? Aí fala, ó, ele ali também, ó, só que agora já tá velho, não pode mais. E ele tem muito isso nele, que ele desistiu, sabe? Ele chegou um momento que ele desistiu e ele se dói muito por ter desistido daquilo que ele queria, né? E aí ele dá uma desculpinha, assim, sabe? Mas você vê que ele tá muito, muito triste com isso. Mas ele não desistiu, ele não pode mais entrar. Mas ele não conseguiu a tempo, sabe? Ah, mas ele não então, desistiu. Mas ele meio que sente no coração dele que ele desistiu. Aí esse menino novo que entrou, começam a se dar um pouco melhor, assim, porque ele é o senpai dele, né? E ele começa a explicar direitinho como fazer as coisas de trabalho, ele é bem gentil com o menino, explica as coisas. Até que chega um momento que eles são atacados por um bichinho de kaiju, porque tem os kaijus, e, aliás, todos são kaijus, né? Mas tem os kaijus de vários tamanhos, né? E de várias classificações. Você lembra, Tengu? É que tem os kaijus menores, que são tipo as crias dos kaijus maiores, esqueci o nome. É Yojo. E o outro é? Tem o kaiju e tem Dai Kaiju, que é os kaijus gigantão. Aí, tipo, aparece esse kaiju menor, pequenininho, Yojo. Pessoal, pra ter noção de tamanho, ele é tamanho o quê? De uma pessoa? Não. Ele é do tamanho de uns 5 andares de um prédio, assim, mais ou menos. O filhote? É. Aí, ataca os dois, eles estão, tipo, terminando o turno ali da noite, só tá os dois ali limpando. Aí, ataca os dois, aí, tipo, o Kafka, ele manda o menino fugir pra procurar ajuda, e aí ele vai distraindo o Kaiju. O menino foge, a contragosto, mas foge. Ele salva a vida do menino, e ele vai distraindo o Kaiju, não sei o quê, levando ele pra longe, pulando dos negócios, até que o Kaiju dá um ataquezão nele, não sei se esmaga ele, ele quase morre, né? Mas aí o menino volta com ajuda e eles matam o Kaiju, né? Eles não, né? O pessoal da defesa, né? Mata o Kaiju e aí os dois vão parar no hospital, né? E ele decide, assim, que tipo... Pô, quer saber? Porque o menino mais novo fala pra ele assim, olha, esse ano eles aumentaram a idade pra... Que conveniente. Por causa de falta de pessoas. Uhum. Aumentaram a idade pra poder tentar entrar na força de defesa. Tá, pra 33 anos. Aí você deveria tentar de novo. Aí ele tipo, pô, verdade, vou seguir meu sonho, né? Idade tudo mais. De Cristo. E tal. Exato, vou tentar. E enquanto ele está no hospital, aparece um pernilongo, assim, do tamanho de um gato. E ele fala assim, achei você. E aí entra dentro da boca dele. E aí ele se transforma no Kaiju número 8. Por que número 8? Porque nesse mundo tem níveis de poder pro Kaiju que eles medem lá, né? E aí, durante a história, já apareceram até agora 7 Kaijus que foram muito especiais, muito poderosos, que sempre trouxeram muitos desastres e mortes e tudo mais. E foram os Kaijus numerados. Então tem o Kaiju número 1, número 2, número 3, todos que já morreram no passado. Então o 8 não é o protagonista. O 8 é esse Kaiju foda que vai vir foder tudo. Não, é ele, é o protagonista. Ele é considerado o Kaiju número 8. Ele como Kaiju número 8. Ah, é, tá. Porque ninguém pode saber que ele é um Kaiju, uhum. Né? Porque ele vira uma castanha de Kaiju. E só que ele vira um Kaiju de tamanho humano, assim, sabe? Sempre que eu vejo imagem, é tipo um cara com uma carinha, assim. É, tipo, ele é como se fosse um Godzilla no tamanho de ser humano. Um Godzilla de 1,80, sabe? E aí, tipo, eventualmente ele consegue se destransformar de Kaiju, né? E voltar e se transformar. Mas ninguém pode saber que ele é o Kaiju número 8, porque ele aparece, né? Por isso que ele é classificado como Kaiju número 8. Aí medem lá o poder dele, falam, nossa, é muito alto, então por isso que ele, né, um Kaiju desconhecido. E aí o negócio é, ele vai tentar entrar na força de defesa, vai tentar passar na prova, ele vai conhecer as pessoas e... Péssima ideia, todo mundo vai querer matar ele. Exatamente, ninguém isso pode saber. Isso é um assunto, isso é abordado. Exato, ninguém pode saber que ele é o Kaiju número 8, porque senão vão querer matar ele. Até porque, por exemplo, várias coisas da tecnologia desse mundo, principalmente a tecnologia militar anti-Kaiju, são feitas com partes de Kaiju. Então o pessoal usa uma roupa tipo Gantz, assim, sabe? Uma roupa que deixa as pessoas super poderosas e é feita com tecido de Kaiju. E aí, tipo, as pessoas elas têm, como se elas ressonassem mais ou menos com as células de Kaiju, elas conseguem extrair mais ou menos poder da roupa, sabe? E aí todo mundo que entra lá, tipo, pô, fulano conseguiu 10% da roupa, caralho! E ele, tipo, 0%. Ele não consegue nada, ele 0,1%. Né? Tipo, ele é muito, muito, muito, muito fraco, só que ele tem muito conhecimento, assim. Na prova, ah, esse Kaiju aí é um Kaiju do tipo tal, a gente sabe que, sei lá, o ouvido dele é frágil, sabe? Então não ataca aqui de frente, ataca de lado, usa essa granada de som. Então, tipo, ele tem conhecimento. E é muito legal porque o protagonista é muito, muito, muito, muito, muito divertido. Ele é muito gente boa, você torce muito por ele. Ele é... O que eu posso dizer? Ele é muito esperançoso, ele é muito preocupado e ele tem vários Kohai, sabe? E a relação dele com os Kohais é muito legal. Porque todos eles torcem muito por ele, sabe? Pra ele conseguir fazer as coisas, pra ele conseguir ir em frente. Mesmo ele sendo o mais fraco de todos ali, teoricamente, sabe? É, e ele não poder usar a transformação, né? Só em, talvez, algum momento mais secreto, sei lá o quê. O quê? Mas a relação dele com os Kohais é muito legal. É muito legal pra mim, eu achei a representatividade feminina no anime. Primeiro, que não tem eti nenhum. É e, tipo, vários dos personagens mais pica e mais foda, os personagens que, tipo, as pessoas olham pra esse personagem e, tipo, querem ser aquele personagem, são personagens femininas. Tipo, essa amiga de infância dele, que é muito engraçado. Tipo, o motivo da amiga de infância dele começar a caçar Kaijus é quando eles eram criancinhas, ou um Kaiju invadiu a cidade e matou o gato dela. E aí ela falou, ela, né, criancinha, jurou que ia se vingar do gatinho. E tá aí. E ela tá aí. E agora ela tem um tigre de estimação. Exato, ela tem um tigre branco, gigante de estimação. Que provavelmente é algum experimento, porque tem muitos experimentos, assim, com células de Kaiju pra fazer essas armas. Tem, tipo, armas dos Kaijus numerados, sabe? E aí é bem shonenzão. E aí tá, animação linda pra caramba, a história é muito legal, muito legal. Os personagens são muito legais. É muito bem escritos, diálogos, os acontecimentos são bem surpreendentes na maior parte das vezes. Tipo, eu não imaginava várias coisas que iam acontecer. E o jeito que se dá, tipo, não é tipo... Tipo, ele é um shonen, mas ele é um shonen no mesmo nível que... Sei lá, Chimera Ends é um shonen, sabe? Tipo, tem porrada, tem luta, e várias coisas se resumem à luta, mas várias outras coisas se resumem mais à conversa, relacionamento dos personagens, descobrir ou não as coisas. Uma das coisas legais é que o Kafka, não é porque ele tem esse poder agora que ele virou foda fodão. Exato, assim. É. Ele é meio que um meio cocozento, assim. Ele é meio tosco. O pessoal zoa muito ele porque ele ser por esse velho, ou por ele estar fora de forma. Muito do que carrega a série pra mim é a relação realmente entre os trainees. Pessoal da firma. Pessoal da firma. Exato, né? É. Dá pra entrar e tal, os cadetes, né? Que estão pra entrar na força de defesa. E as lutas são bem. Especialmente na primeira temporada, as lutas não são tão. As situações de luta não são tão um shonen clássico. Segunda temporada, tem lutas mais clássicas. Lutas mais Dragon Ball, mais né? Mais Dragon Ballzinhas, assim. Mas a primeira é sempre mais por esse lado de tipo, ah, como é que ele vai fazer pra resolver essa situação de combate sem ser uma pessoa boa em combate? Então, uhum. Qual vai ser a artimanha que ele vai desenvolver pra superar essa situação? E isso, pra mim, é o que carrega muito do que torna a série especial, assim. Não, até mesmo, tipo, quando os trainees estão enfrentando um kaiju que é, tipo, muito mais forte do que eles. E, tipo, eles não têm a menor chance, mas como que eles vão fazer pra sobreviver naquele momento? Tem um que dá um tiro lá, pá, pá, pá. Tipo, nossa, aquela é muito tensa, aquela luta. Tipo, no geral, eu fiquei muito impressionado, assim, tipo, esses animes, assim, que, tipo, é raro de ter um anime tão bom, assim, sabe? Eu realmente fiquei muito, muito, muito impressionado. Tipo, eu recomendo pra geral. Nem parece anime de tão bom. Exato, nem parece anime de tão bom. Pra te recomendar. Não tem nem pra me recomendar esse anime. Não fala nada. Absurdo. Dito isso, não tem ainda data pra terceira temporada. Se você for assistir, saiba que, né, saiba que você vai ficar no meio do clímax da história. Mas terá um, infelizmente. Pelo que esperar, é bom também. Mas sério, eu recomendo demais, inclusive André e Sushi pra assistir, porque tipo, é muito bem feito, é muito legal. Eu vou assistir daqui a, sei lá, uns 3 anos e falar, pô, por que ninguém tinha me recomendado? Assim, mas sobre espera, Rafa, só queria dizer que eu tô esperando o Douro Redouro, a segunda metade, há 6 anos. Lembra 6 anos atrás que eu falei? Nossa, me arrependi de ver esse anime agora, né? Porque agora, até esperar a segunda temporada, eu vou ter que assistir a primeira. Vocês, que nada. Não, mas... Ano que vem tá aí, o negócio é 3D, é fácil de fazer. Provavelmente ninguém falou isso. Todo mundo falou isso. Mas o bom é que agora é como se vocês não tivessem assistido. Exato. Se eu perguntar pro Sushi qualquer coisa que aconteceu na primeira temporada, eu vou ter que rever. Porque 6 anos é foda, né? Exato. Mas acho que ninguém esperava que fosse durar 6 anos. Porque o Douro Redouro é de janeiro de 2020. Uau. Supostamente esse ano então, sai. 3 anos atrás, você tá querendo dizer. Exato. Não, um ano passado, né, André? Pô, só que é foda. Agora que eu vi, eu não lembrava disso. Foi feito pela Mapa. E a Mapa agora a Netflix comprou, né? Fizeram um acordo com a Netflix, né? É. Comprou ou é só um acordo? Parece que é só um acordo. Ah, ok, pelo menos. É. Mas eu só tô falando isso porque o Rafa falou de intervalo longo e eu tô empolgado que vai ser esse ano, que eu adorei Douro Redouro. Um dos maiores arrependimentos da minha vida é não ter comprado o Nendoroid da Fada do Gyoza. Até hoje eu penso no Nendoroid da Fada do Gyoza, que é um ótimo personagem. Mas ó, a primeira e a segunda temporada do Kaiju No Bridge foram bem coladinhas, né? Foi 1 ano, 2 anos. É, eu acho que foi algo assim. Foi bem rapidinho, então espero que a terceira venha rapidinho também. Eu tenho uma recomendação pra você então no meu bloco aqui, que vai já acabar agora e você vai poder assistir sem ter que se preocupar com temporadas futuras e tal. É o Orb? Isso, é o Orb. Não, não é Orb. Isso aí é o Yoshi que gosta desse daí. Eu só assisti o primeiro episódio. Esse é o do Galileu Galilei? É. Ah, eu assisti o primeiro episódio e achei muito pesado, aí não vi mais. Assim, eu gostei, a Thalissa só ficou com preguiça, tipo, ah, tipo anime histórico, sei lá, meio pai. Mas não é histórico, é um outro mundo, né? Não, é na Terra. Mas... O primeiro episódio dá a entender que é na Terra. Mas é uma Terra meio que não é a nossa Terra, né? Ah, mas que nem o que você falou aí agora. É, então, mas é. É tipo a era do Galileu Galilei mesmo. O Orbe, no caso, né? Que é tipo, Idade Média. Não pode estar que a Terra não está no centro do universo. Blá, blá, blá, blá, blá. Só que é muito pesado, André. Pô, porque os caras não tinham muita preocupação mesmo, né? Não tinha, André. Preocupar com isso, pô, foda-se onde a Terra então, tá. Então, mas aí se você fala que a Terra não está no centro do universo, você está negando a Deus e a Bíblia, entendeu? E diminuindo o poder da igreja. Exato. Se tivesse um joguinho de celular pra jogar nessa época, ninguém se preocupava. Ainda, mas é horrível, porque, tipo, aí, tipo, a igreja pega as pessoas, tortura, os cientistas, tudo mais. Não, e o anime é muito explícito nessa parte da tortura e muito cruel. Então, tipo, eu fiquei mal. Falei, não quero bem. O Rafa tem umas, né? Que é muito difícil de prever. Mas, ó, eu vou cometer 2 crimes. Uhum. Eu vou falar de anime. Videogame. E videogame. Anime. Uau. De videogame? Putz. É, eu vou falar de um anime baseado em um videogame, que no caso é o Gnosia. Eu chuto que ele tá pra acabar em breve, ele tá com 20 e tantos episódios agora. Eu acho que ele não vai ter pausa, ele só vai até acabar de vez agora. E agora eu vou provocar outras pessoas pessoas e vou dizer que o Gnosia é um visual novel, né? O material original, né? É um visual novel de 2019 que saiu pra Vita. Uau, originalmente. 2019. Pois é. E eu incrível. Não sabia, mas eu fui ver, ele ganhou vários prêmios no Japão de... da Famitsu. Tipo, de indie do ano, vários prêmios, o Gnosia, né? O jogo. E eu vou falar a polêmica que é, acho que pra maioria das pessoas que vê esse jogo, vai falar, ah, é um visual novel. Tanto que tem um site, tipo, uma wiki de visual novels, que é o Visual Novel Database. Uhum. Ele já esteve lá dentro. Uhum. Foi removido. Ô, louco. Oxi. Porque não é mais visual novel. A gente conversou aqui, entrou num consenso que ele não é visual novel. Que o pessoal de visual novel, Rafa, se você acha que a briga do que é Souls-like e que não é Souls-like é chata, o pessoal do visual novel teima com muita coisinha. O pessoal do visual novel, ele quer ler um texto e ver umas imagens só. Se tiver qualquer coisa além disso, já não é visual novel. Assim, uma das diretrizes, porque quando você vai na página do Gnosia hoje em dia, ele te manda pras diretrizes do site pra saber por que ele não tava. Uma das diretrizes é que 90% do jogo tem que ser texto. Não pode ser gameplay. 90%, incrível. É, não, tem altos porcentagens, estatísticas e coisas, tipo, o texto tem que ser no estilo novel, que é aquele que é a tela inteira. Ah, não pode ser. Só uma porcentagem pode ser estilo adventure, que é aquele texto embaixo. Ah, né? Não pode, não acredito. Não, não, achei difícil, porra, o pessoal é muito louco. Você é assim, mano. Sou. Notoriamente assim. Notoriamente. Com Souls-like. Pelo mas, contrário. Mas é a gente que é. São, né? Pô, foda, 5 pessoas gostam de visual novel e fazer isso, sabe? É. Mas de qualquer forma, é um jogo que é basicamente texto intercalando com momentos de lobisomem. Lobisomem? Aí, o que, que é lobisomem? Vai ser conhecido principalmente para as pessoas no Brasil como Cidade Dorme. Ah, né? Tá. Não é um lobisomem um bicho. Não. Ou máfia, ou Hitler secreto. Uhum. Esses jogos de dedução social em que um é um assassino e toda noite esse assassino vai matar alguém até todo mundo descobrir quem é o assassino. Eu tô usando um lobisomem aqui como base, que é o mais famoso, mas, né, a origem é um experimento social, sei lá, russo. Mas que... é mesmo a historinha? É, não, é. Que começou como temática de máfia. Acho que a temática nem era de máfia, mas depois, quando alguém pegou esse experimento social e foi fazer um jogo brincando, usou a temática de máfia. Aí tem hoje em dia um jogo comercial que chama Máfia, que também é isso. O André gosta muito. É. Mas o mais famoso é o lobisomem. Então o contexto vai ser, agora dando mais contexto da história em si, né? A história se passa num futuro, com viagem espacial, acho que eles nem falam um ano. Então é tipo, imagina a Terra, centenas, milhares de anos no futuro, com viagem espacial e tudo mais, onde você tem contato até com vida alienígena e outras coisas assim. Então a história se passa numa nave espacial que está fazendo uma viagem de um planeta pra outro. Uhum. É, nenhum deles é a Terra. E descobriram que um passageiro dessa nave espacial tem um parasita chamado Gnosia. É Among Us, por isso que é videogame também. E esse parasita, ele vai começar a controlar a pessoa. Uhum. É um parasita que eventualmente vai tomar conta da pessoa e essa pessoa, ela vai matar outras pessoas aqui contra a vontade dela, até pela influência do parasita. Então, a nave entra no modo meio de lockdown, basicamente, e ela estabelece umas regras, que parece ser meio que padrão nesse mundo, porque esse parasita é algo que acontece nesse mundo, esse Gnosia. E a diretriz é a seguinte, a nave vai ficar fechada, isolada, durante o percurso da viagem dela, que vai ser vários dias, e todo dia vai ter uma reunião, e as pessoas vão entrar num acordo de qual dos tripulantes elas vão colocar em sono criogênico. Por que que elas têm que fazer isso? Não vai expulsar no espaço assim, né? Exato. Porque você não tem certeza se a pessoa tem o Gnosia ou não. Então você não quer sair matando as pessoas. Mas criogênico a torto não e direito. Mata. Eles até falam que, tipo, sono criogênico nesse mundo tem uma porcentagem de chance de dar ruim a pessoa morrer, mas no geral dá pra descongelar a pessoa depois da viagem. No micro-ondas, 6 minutinhos. É. Mas tente se não usar de forma desnecessária, dado o risco. Não se quer congelar todo mundo, porque tem a chance das pessoas morrerem, então as pessoas não querem correr esse risco desnecessário. E querem tentar congelar pelo menos a Gnosia, quem for, né, infectado pelo parasita, porque a nave toda noite, ela dá aquele salto mais rápido que a velocidade da luz, e quando dá esse salto, todo mundo meio que para num tempo, porque é rápido demais, e tem riscos inerentes a essa viagem. Então eles tendem a fazer de noite, que é quando todo mundo vai estar na cama. Mas no espaço meio... não tem noite. No ciclo de dia e noite. Você ainda tem, né, o ser humano ainda tem o ciclo. Exato. Pra pessoa estar na cama de forma segura, pra fazer essa viagem de forma segura, e não pode dar esse salto da viagem, eles criam todo um... Mas peraí, vamos dizer desculpas. Assim, vamos dizer que no primeiro dia, a gente vai lá e congela o Tengu. Ah, o Tengu com certeza tem a Gnosia. Congelamos o Tengu. Aí, no próximo dia, acontece alguma coisa pra eles perceberem, putz, não era o Tengu? É isso? Calma, eu vou falar aqui. Ó, eles querem congelar o Gnosia nessa noite, por quê? O Gnosia se move durante a viagem mais rápida que a luz. Livremente. E ele vai matar a vítima dele em segredo durante o salto. E ele mata pra quê? Pra comer? Você não sabe a princípio. Ele mata. Não tem um ultrassom, alguma coisa assim, pra detectar o gnósia? Não tem nada. Não existe tecnologia capaz de detectar ele, tipo um scanner, coisa do tipo. Não tem. Tipo do Metroid, que tem uns parasitas fantasma, assim, que eles estão, tipo, numa dimensão fantasma. Não, eles estão meio que no seu corpo. É tipo uma vida alienígena. É tipo um ser alienígena, só que parasita, que entra no seu corpo e você vira um hospedeiro pra ele, só que ele começa a controlar você e tudo mais. Que, de novo, você tem que pensar em muito disso aqui que eu vou falar, é que é baseado na regra de um videogame, então se você forçar muito, algumas coisas não vai fazer muito sentido. Então a nave detecta se tem alguém infectado, mas ela não consegue detectar quem tá infectado. Mas se você congelar quem tem um gnósia, a nave vai perceber, tipo, ok, não tem mais um gnósia livre andando pela nave. Então você quer congelar pra ele não matar ninguém durante o salto, e se você congelar, você vai saber se congelou, porque show, a nave vai avisar. Ela só não consegue escanear alguém específico. Mas tá, o anime é só isso? É só esse jogo? Não. E aí eu vou dar um micro spoiler aqui, que algo bem cedo na história acontece. O protagonista Yuri se encontra numa situação, que eu não quero dar muitos spoilers aqui, que ele tá num loop, não é bem um loop, mas ele tá num loop temporal. Então, cada episódio, ou às vezes mais de uma vez por episódio, você vai ver um loop. Você vai ver um jogo, uma partida de lobisomem. Só que esse loop que ele tá não é temporal. Ele não volta pro mesma linha do tempo todas as vezes que dá o loop. Cada loop que ele dá é pra uma dimensão paralela. Nessa dimensão paralela é importante porque às vezes vai ter uma pessoa que não tava na viagem. Então vai ter participantes a mais, participantes a menos. E o gnósia pode mudar de pessoa a cada... Sempre muda de pessoa. Aí a parada é, ele tem essa consciência contínua, só que as pessoas não. As pessoas que estão participando ali da nave, não. E ele não tem controle sobre esse... Dessa loop situação. Temporal. Não. Né? Acontece com ele. Exato. Às vezes acontece quando ele morre, então tipo, sei lá, um gnósia matou ele no meio da noite, que às vezes acontece. É, reseta. Ele reseta o loop, ele vai pra uma próxima dimensão. Às vezes, ele sobrevive. Ele descobre quem era o gnósia, congela, reseta o loop de novo. E a princípio você não entende por que que isso tá acontecendo. Ele tá preso nessa situação, nesse loop, independente se ele consegue ou não resolver o jogo. E parte do mistério é isso, tipo, o que tá acontecendo? Por que que ele está preso nesse loop? O que que poderia tirar ele desse loop? O que que tá causando esse tipo de coisa? A história, eu tô achando muito legal, porque ela é muito boa em deixar cada loop interessante. Todo episódio vai ser uma mecânicazinha nova, vai ser um participante novo. Pra gente aqui da mesa que já jogou muito desse tipo de jogo, acho que eu e o André mais, vai ter o equivalente a todas as classes desse tipo de jogo, André. Vai ter o médico, que é alguém que pode escanear a pessoa congelada e dizer se ela é gnose ou não. E por que que isso é relevante, sendo que eu falei, se não tem mais gnose na nave avisa que vai ter situação que vai ter dois ou três gnose. Então, a nave só vai dar o aviso lá, a luzinha verde, se não tiver nenhum gnósia. Então, entre 2 e 3 pra nave não faz diferença. Então, a função do médico é ele pode escanear quem foi congelado pra dizer, olha, a gente congelou um gnósia. Ou não, a gente não congelou um gnósia. Só que a pessoa nunca pode revelar que ela é o médico, porque os gnósias têm motivo pra matar essa pessoa agora toda noite. É bem Cidade Dorme mesmo. É. Então, vai ter a classe do engenheiro aqui, que é alguém que pode, durante o salto, escanear uma pessoa viva e saber se ela é gnósia ou não. O médico só faz com quem você não é congela, o engenheiro faz com qualquer pessoa. Como é que eles justificam ninguém saber quem é o médico? Porque você recebe essa função e só você sabe. Não, não, mas digo, na história, porque, tipo, sei lá, as pessoas foram viajar... Ah, é a nave que determina isso. A nave determina essas classes pros participantes ali. Não é você que é o médico de profissão. Ah, entendi. E o protagonista sempre não é nada, sempre não é classe nenhuma. Às vezes não é. Todo loop vai ser diferente. Ele é médico porque ele tem o equipamento de médico. É que assim, que de novo, são lógicas de videogame que estão tentando colocar numa narrativa ali e às vezes fica meio estranho. A nave que tem todas essas funções, sempre que você vai usar a sua habilidade, você fala com a nave, fala, eu quero fazer isso. E a nave executa essa função pra você. E ela só te dá meio que a permissão. A permissão de você executar essa função. Entendi. A nave é o DM. Seria legal a nave dar todas as permissões pra todo mundo? Mas aí o gnose ia descobrir e matar todo mundo. Isso se a nave for legal, né? Se a nave for legal. Não, mas aí se... Às vezes a nave é um gnose gigante. Mas até aí o gnose, se o gnose pode fazer isso, ele pode fazer isso a qualquer momento. Ele pode simplesmente matar todo mundo de uma vez. Mas ele não pode. É, justamente. Então seria legal a nave dar todas as permissões pra todo mundo. Mas não pode pensar muito, André. Entendi. Mas o que eu tava pensando também era, tipo assim, eles falam mais ou menos assim qual que é a porcentagem da pessoa morrer em criogenia, porque, tipo... Putz, eu não lembro. Mas deve fazer sentido um cálculo matemático que, tipo, é mais seguro congelar uma pessoa e mesmo assim correr o risco dela não ser do que congelar todo mundo, né? Eu vou dizer, ele tem essa conversa na história. Sim. Porque eu não quero dar muito spoiler, porque é divertido ver os desdobramentos, né? A lógica dos personagens, ver as regras novas, ver os participantes novos. Porque você começa no primeiro loop com, sei lá, 5 personagens. personagens. No total são 15 personagens. Uhum. Quando tem os 15, com todo mundo com suas funções, você fica, caralho, é muita gente. Como é que eu vou acompanhar tanta gente, tantas classes? E aí eu fico curioso, porque eu acabei não jogando o jogo. Ele saiu em inglês? Saiu em inglês. Uhum. Ele lançou em 19 pra Vita, eu acho que em 21 pra Switch e PC, ou tipo 20 Switch, 21 PC, e sei lá, em 23 só pra Xbox e PlayStation. Sim. Hoje em dia ele tem pra tudo, até em inglês. E o que eu sei do jogo é que você joga as discussões. Uhum. Porque no anime você só assiste, né? E um dos motivos que entra nessa discussão do pessoal tirar ele da categoria de visual novel é que todas essas discussões é você que joga. É você que vai votar. Tipo, não, eu acho que essa pessoa é gnose. Ai, mas tem vários visual novel que você escolhe a fala. É o 90% que ele falou. É. Só que é tão frequente que o jogo você passa mais tempo nisso do que lendo os diálogos. Aí, eu odeio por isso de visual novel. Aí fala que é adventure, então. Nem sei. Lá no... Eles tiraram, não sei o que eles consideram. É um visual novel like. Porque, por exemplo, híbridos de visual novel adventure, como Danganronpa e 999, que tem gente que fala que não é visual novel, ainda tá lá. É mesmo? É. Que eles colocam como híbrido. E será que encaixa nessa porcentagem? Não sei. Eu não sei. É, faria mais sentido colocar esse como híbrido também, né? É. Pois é. Mas é que as pessoas ficaram com muita raiva dele. É, eu não sei por que tiraram. Porque o negócio, ele esteve lá em algum momento e tiraram. Pelo que eu ouço dos puristas de visual novel falando, eu achava que o Zero Escape não estaria, por exemplo. Não, sim. Eu já vi muita gente dizendo que Danganronpa menos ainda, né? Que o 999 ainda é mais visual novel do que o Danganronpa, né? Mas sim, quem sou eu pra falar qualquer coisa? Mas, é, mas, tem que acabar o purista de visual novel. Mas foda esse aspecto. E do que eu sei é que é bem puzzle nisso, né? Tipo, de você tem que dar um salto de lógica e entender quem tá mentindo e quem não. E a parte divertida é... Uma das partes divertidas. Todo loop é outro gnose. Uhum. E você, como espectador, ou jogador, no caso do jogo, você tem que sacar... Pera, será que essa pessoa tá igual ao loop anterior? Será que ela tá mentindo? Será que ela tá falando a verdade? E você fica nessa paranoia, tentando entender os personagens, os comportamentos, aprender a ler eles pra saber quando eles vão mentir ou não. E a história do jogo também envolve esse loop temporal. Sim, sim. Okay. Mas, no anime, eu acho que eles estão fazendo uma ótima adaptação de condensar as partes interessantes e acelerar quando é conveniente. Então, por exemplo, por volta dos primeiros episódios, talvez terceiro, quarto episódio, tem uns três loops seguidos no mesmo episódio. Porque ele tá apresentando uns conceitos que faz sentido você ver vários loops seguidos pro personagem aprender essa lógica que é importante pra narrativa agora. Então ela meio que, tipo, cada loop vai ser bem resumido. Vai mostrar ele olhando as pessoas, tentando analisar elas, fazer uma votação, mas, sei lá, deu errado ou deu certo, próximo loop. Então, tipo, a adaptação eu acho que tem um ritmo muito bom de apresentar as coisas, de não arrastar muito, não se prender muito numa coisa só. Os personagens são muito interessantes, o universo é muito interessante. Ele é, curiosamente, surpreendentemente, progressista no sentido de vários personagens não binários, a maneira que a história trata isso, a maneira que as pessoas veem isso, a maneira que o seu personagem vê isso e lida com isso. É um tema de discussão dentro da história do jogo. Eu acho muito interessante. E no momento, ele tá no episódio 20 e poucos? 21, 22? No começo dos 20 e poucos? Conhecendo o visual novel, ele tá agora nas rotas dos personagens. Porque os últimos episódios é muito, tipo, esse episódio é muito focado nesse personagem. O próximo episódio é muito focado naquele personagem. Tipo, você vê o passado daquele personagem, motivações e tudo mais. Então, tendo esse conhecimento, você consegue, ah, ok, é a rota do visual novel de focar desse personagem pra você conhecer o passado dele e tudo mais. Então, eu acho que a história tá acabando por causa disso. Ele tá focando em personagens específicos, que seria meio que a rota de relacionamento com aquele personagem. Nossa, eu tô gostando muito, muito, muito. E meio que de tudo, assim. As músicas são muito boas, de encerramento e abertura. Eu gosto muito do design dos personagens, eu tô gostando da história, dos personagens em si. E é uma pena que ninguém tá assistindo esse anime. Ele é da Netflix? Crunchyroll. É? É. Uau. E ninguém tá assistindo. Ninguém tá assistindo, eu não tô tendo divulgação nenhuma também, né? Então aí é complicado. Eu só tô assistindo porque eu conhecia a fama do jogo, pra não falar visual novel. E eu te curiosidade, tem que falar tipo, visual novel, Sushi. É. Você vai abaixar a cabeça pra essas pessoas? Pra tirania, o terror dos puristas de visual novel. Eu fui ver pela fama que eu já tinha ouvido falar que é um ótimo visual novel. A única pessoa que eu conheço de rede social que tá assistindo é a Kabi do Bom Jogo. É Bom Jogo? Bem feito. Eu sempre erro o nome. É a única pessoa que eu conheço de rede social que tá assistindo, que tá gostando muito. Eu recomendei pra Erika, que tava aqui na nossa festa, né, de virada. Ela não conhecia também. Tá assistindo, tá em dia e tá adorando também. Qual episódio que tá agora? 20 alguma coisa. Ah, tipo, nossa. 21, 22. Não, então deve terminar no 24. É, eu vou chutar no máximo 30. Eu acho que não acaba nos próximos 2, 3 episódios. Que eu sinto que tem mais um pouquinho de história pra desdobrar uns mistérios. Que eu acho que o personagem não vai resolver esses mistérios em, tipo, 2 episódios. Mas eu sinto que não passa de 30. Então fica a recomendação, Gnose. Alguém assiste gente, pelo amor de Deus. Esqueci de falar uma coisa muito importante. A segunda abertura de Kaiju No. 8 é cantada pela Aurora. Ah, é? É. Ah. Eu só fico triste que o segundo encerramento do Gnosis não é tão bom. Você tá vendo a menina elf que o marido morre? Frieren? Você tá vendo Frieren? Tô. Eu não vi ainda. Tá legal? Tá. Tá, só teve um episódio, né? Mas tá legal. É que eu vi que o encerramento é muito pica. É legal. Não, pô. É bonito. É tudo desenhado à mão. Você viu? Você não, viu? Pô, nossa. É, não, é bonito. É bonito. Eu achei muito pica. Achei muito pica. Ao contrário dos outros animes que são desenhados com o olho. O André deveria assistir Frieren. Deveria. É tão bom, André, que nem parece anime. Ter esse tipo de elogio, né? Assim, tá na capa, tá na capa. Você vai assistir, você nem vai sentir que é anime. Algo que eu nem senti que era anime, porque não era mesmo, o filme aí que tá com 4 indicações ao Oscar, não é verdade? Chamado O Agente Secreto. Uou! O novo filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura, né? A nossa segunda chance aí de mais um Oscar, se bem que, pelo que estão dizendo aí, esse ano vai ser mais difícil, apesar de ter mais indicações, né? Porque eu ainda estou aqui, recebeu 3, esse recebeu 4, que acho que é melhor filme, melhor ator, melhor filme internacional e alguma outra porra aí. Melhor coadjuvante. Não, de ator ele só recebeu uma indicação. Mas dizem que esse ano vai ser mais difícil por causa dos outros indicados, né? Os outros indicados, eles estão muito mais fortes, assim. Emília Pérez 2, que foi indicado. É, pois é, se o grande rival fosse um outro Emília Pérez, dava pra competir, mas os rivais esse ano estão muito fortes. Não sei se vocês viram, mas o Pecadores, né? O Sinners. Ah, pegou 16 indicações a parada. Acho que quebrou o recorde. Eu não entendi, pra ser sincero, mas bom pra ele, eu acho. É, eu acho que merece. É um filme legal. Eu achei um filme bacana. Então, é um filme legal, eu concordo. Eu achei um filme batuta. É. Eu concordo. Mas 16 indicações, eu fiquei surpreso. O pessoal se emociona às vezes. Não é um Senhor dos Anéis, né? Mas, assim, não é uma Emília Pérez. Literalmente. Não é o Expedition 33, né? Não é. Pô, não é. Se Expedition 33 ganhar algum Oscar, eu vou ficar bem surpreso. Imagina. Mas peraí, o Agente Secreto tá concorrendo a só filme internacional, não? Não. Melhor filme também. Nossa, sabe que melhor ator. É. Que loucura. Ainda só aqui também não valeu. É. Melhor filme e melhor atriz. Pô, achei que era só internacional. Não. Que loucura. Desde quando eles começaram a acertar? O Parasita, você lembra? O Parasita ganhou o melhor filme, né? Tipo, e aí, de alguns anos pra cá, tem aberto mais pra fora do eixo Estados Unidos e Europa Ocidental. Só ali. Pra deixar claro que eu não tenho ficado, eu não acompanho o Oscar há 53 anos, tá? Então eu não tô ligado nessas mudanças. A melhor coisa de acompanhar o Oscar é você ter, tipo, uma lista de filmes batutas pra assistir. Tem isso. E eu realmente gosto dessa série. Eu gosto de pegar pra assistir, tipo, eu peguei o Globo de Ouro, sei lá, já tem, sei lá, algumas semanas que aconteceu, eu peguei pra assistir, e eu me divirto com esse circo, essa pataquada toda aí, eu gosto de ver a apresentação, fazendo piadinha, gosto de ver as pessoas aplaudindo, eu não sei, eu gosto dessa porra. É o Game Awards do André. Exato. Como assim? Mas o mais legal realmente é justamente ficar em dia, né? Pegar uma lista, tentar assistir a maioria dos filmes. Não sei se esse ano eu vou conseguir, ano passado também não consegui, né? Eu e a Clarice, a gente não conseguiu assistir tudo que tava indicado, assim, dos principais, pelo menos. É, vamos ver, porque dos que estão concorrendo pra caralho mesmo, eu assisti Pecadores, eu assisti O Agente Secreto, basicamente é isso. O resto, ou eu perdi a oportunidade de ir no cinema, ou não estreou aqui ainda, ou tô esperando aí cair do caminhão. Você viu Zootopia 2? Não vi Zootopia 2. Dá pra ver, todo mundo tá falando que é bom. Não vi o Wicked 2 também, que foi completamente esnobado no Oscar, né? Achei também. O primeiro recebeu altas indicações, os dois, nenhuma indicação, não recebeu indicação nem de música. Como assim? É. Sabe? Pelo amor de Deus. É, André, só voltando ao que você tinha esquecido, a quarta indicação que você não lembrou é seleção de elenco. Ah, que é a categoria nova desse Oscar, né? É uma categoria que não existia antes. Que significa o quê? Acho que é direção de elenco, não? No site brasileiro que eu vi, tava como seleção de elenco. Ah, bom, então talvez seja isso. Não tá traduzido pelo Google? Às vezes o Google... Não, é um site brasileiro. Mas eu já tô... André, você sabe que você tá falando errado, né? Tô. É Nós Secreto. A gente é errado. Ah, desculpa. O Nosso Secreto, então, é um filme... É mais um filme aí, né, se passando no Brasil na época da ditadura. 2016 pra frente? Nesse caso, nos anos 70, em 1977. Só que ao contrário, por exemplo, do Ainda Estou Aqui, né, que é uma história real, baseada em fatos reais, com personagens reais e tal. tal. O Agente Secreto, ele é uma ficção histórica, né? Ele não se baseia em ninguém de verdade, assim, apesar de se passar num período real para falar de coisas muito reais. Mas é interessante como que ele usa isso, o fato dele ser uma ficção, para brincar também com essas expectativas do que a gente tem conhecimento histórico, né, e tal. Tem um momento que, assim, me lembrou, por exemplo, o que o Tarantino faz com... Bastardos Inglórios. Assim, por favor, em outra escala completamente diferente. Não vá assistir esse filme pensando que você vai ver, sei lá, o Geisel sendo fuzilado no final, assim. Mas ele muda o desfecho histórico de uma coisa pra fortalecer o ponto dele, a narrativa dele, que é interessante. Mas o que é o filme, né? E até eu tava vendo uma gringa, eu gosto de ver os gringos fazendo review dos filmes brasileiros, e ela não gostou do filme, né? E um dos pontos, assim, que ela trouxe é que... Mas e por que esse filme chama Agente Secreto? Não tem agente secreto, não tem espionagem. Fui assistir esperando isso e fiquei puta. E de fato, não tem, né? Mas é... Eu fico triste por essa senhora, porque ela deve ter saído desolada de Laranja Mecânica e não tinha nenhuma laranja com... Que era mecânica? Com engrenagens e partes metálicas, sei lá. Porque o lance todo é, você acompanha o Wagner Moura, é o Marcelo, que na verdade ele usa o nome de Armando, né? Porque ele tá usando um nome falso, porque ele tá fugindo. Basicamente, depois de conflitos ideológicos com pessoas poderosas e que podem caçá-lo e prendê-lo, ele tá tentando se esconder pra conseguir um passaporte, um documento pra ele conseguir fugir do Brasil com o filho dele. E pra fazer isso, ele fica numa comunidadezinha, assim, num prédio que tá abrigando vários refugiados políticos, assim, meio que párias, né? Por vários motivos, seja por ideologia política, seja refugiados de outros países até, seja simplesmente, tipo, os gays, assim, né? Estão se escondendo lá. The gays. Eles estão se escondendo lá de perseguições diversas. E você vai acompanhando esses dias dele na semana que vai ser a semana do carnaval, enquanto ele, né, se infiltra ali num emprego que ele acaba usando de oportunidade, que é um emprego de, tipo, tabelião de cartório, assim, que emite documentos para as pessoas, emite identidade e tal. E aproveitando ali para tentar encontrar um documento da mãe dele que ele não conheceu, né, ou que se perdeu na história, assim. E eu acho que essa que é a parte do agente secreto, né, porque ele tá usando a identidade falsa, meio que infiltrado ali, tentando fugir de pessoas que estão perseguindo ele. Então, não é literalmente um agente secreto, mas é como se todas essas pessoas estão agindo em segredo, né, pra sobreviver, pra ter uma vida minimamente normal e lidar com tudo que tá acontecendo. E todo o lance é que, assim, ele é um filme muito pesado, né, em termos do contexto político e das coisas que acontecem e tal, mas ao contrário do Ainda Tô Aqui, que o Ainda Tô Aqui você sai dele e você fala, ok, me leve para o hospital, né, não aguento mais andar, não quero viver. Estou destruído. Estou completamente destruído. Esse é um filme que ele tem muitas coisas divertidas também acontecendo nele, muitos dos personagens são muito divertidos, né, tem a personagem que todo mundo destaca aí como talvez o coração do filme, que é a Dona Sebastiana, né, que é a senhora que tá... É a zeladora. Meio que a zeladora do prédio lá, né? Cuidando de geral. Você viu, Tengu? Vi. Ah, ok. E ela é foda, né? É uma personagem incrível, assim. Tipo, eu fico pensando que senhoras, né? Mulheres chegam numa certa idade e elas devem ir secretamente fazer um curso de vovó, assim. Porque toda avó é igual, né? Assim, toda avó, independente da região do Brasil, independente do... E não era atriz, né? Ela meio que entrou lá de... Ela tem essa vibe não atriz, né? Do jeito que ela fala e tal, assim. É muito foda. E tem toda uma série de coisas meio surreais acontecendo em volta dessa trama principal, né? Tem o lance da perna cabeluda, que era algo que era publicado nos jornais, né? E era publicado muitas vezes no lugar de matérias que tinham sido censuradas, né? Então, essa coisa de trazer uma história absurda, né? Uma lenda pra entreter, né? Num momento de grande violência ou de grande repressão, assim. Essa lenda, ela ganha vida literalmente no filme, né? Tem literalmente uma cena que eles estão descrevendo, né? Lendo a matéria, e isso é representado visualmente com uma perna decepada, assim, andando pela rua e chutando as pessoas. E é muito foda. Não só qualquer pessoa, né? Pessoas transando loucamente na rua no meio do carnaval, assim. Tem todo o lance, né? De um... De novo, né? O lance da perna, né? Uma coisa que eu gosto é que tá tudo muito costuradinho, né? Porque um elemento que é apresentado muito cedo no filme é que eles encontram um tubarão com uma perna perna humana, que comeu uma perna humana, e essa perna, né, eles tiram a perna dentro dele, estão investigando ao longo do filme inteiro de quem que é essa perna, e aparentemente, assim, é uma história totalmente não relacionada, né, essa história, ela não se cruza diretamente com a trama principal do Armando barra Marcelo, mas ao mesmo tempo, ela tem tudo a ver com o filme, né, porque você vai descobrir que, de onde veio essa perna? Ah, é porque a polícia, né, os militares, eles estavam usando esse rio pra desovar cadáveres, né, então era tanto cadáver lá que ia ir pro mar, e aí um tubarão comeu esse pé, tanto que depois você vê uma cena, né, dos militares indo no necrotério pra pegar a perna de volta pra ninguém conseguir investigar mais a fundo e descobrir de quem que era a perna. Ao mesmo tempo se liga com a história da perna cabeluda, ao mesmo tempo se liga com a trama do filho do Marcelo barra Armando, que ele tá encantado com tubarões depois de ver o filme Tubarão no cinema. Ele viu o cartaz do filme Tubarão. Exato, velho. Ele só viu no... No jornal, né? Isso, né? Não sei se na TV passou alguma coisa também, mas... Eu achava que era no jornal, que ele viu o cartaz do filme Tubarão no jornal, e isso já foi o suficiente pra deixar ele tendo pesadelo com o filme, mas ele queria ver muito. É. Mas acho que o avô não queria deixar ele essa assistir. Coisa de criança, assim, né? Ele ficava desenhando cartaz e tal. E ao mesmo tempo se liga com toda essa coisa do cinema, né? O cinema São Luís, que é um cinema histórico, né? De Recife, que tá muito interligado com a trama, né? Porque o sogro do Marcelo barra Armando trabalha lá, tem cenas importantes que se passam sob projeção de filme, que filme tá sendo projetado e tal. Então tem essa conexão aí também, temática, né? E tudo tá muito tematicamente relacionado. Então, por exemplo, essa gringa que eu vi criticando o filme, ela tava tipo, mas essa coisa toda da perna cabeluda não tem nada a ver com a história e tal. E sim, tudo bem, é uma coisa pra construção do universo, né? Onde essa história tá se passando. Na mitologia, que você não sabe, mas essa moça aí, ela desmaiou recentemente, que ela foi ver 50 Tons de Cinza e tava colorido o filme. Pois é, exato. Teve uma síncope no cinema, coitado. E é um filme, assim, que ele é longo, né? Depois eu fui ver, ele tem quase 3 horas de duração, acho que são 2 horas e 40 de filme. E ele voa, assim, porque... Não parece, né? Nossa, ele é muito, te prende muito. Ele tem uma tensão, né, que vai cozinhando devagarzinho, assim, que você sabe que, né, tem um segredo ali e pessoas procurando esse cara e o que vai acontecer, né? Quando que essas coisas vão se cruzar, quando que essa bomba vai explodir. E quando explode é muito explosivo de fato, né? Pô, é um baita filme. Assim, eu gosto muito do Ainda Estou Aqui, mas, de novo, é um filme que ele não é divertido de assistir, né? Esse, apesar de ter temáticas pesadas, eu achei um filme muito divertido, assim, muito... Realmente muito... Muito entretenimento mesmo, assim, né? Um filme de um thriller policial, vamos dizer. O personagem do Armando barra Marcelo, ele é muito simpático, né? É. Você se diverte muito com a... Tudo bem, ele tá passando por um momento difícil, ele tá refugiado, ele tá querendo pegar de novo o filho pra fugir do país e tal, não sei o quê. Mas ele é um personagem que tem atitudes muito divertidas, né? É. Quando ele vai começar lá o trabalho, no negócio de... Do cartório, né? É. A moça lá, datilografa lá, o senhor gosta da presença de damas ou coisa do gênero, né? Aí ele olha assim, lê assim, complicado, né? Complicado. Não, então, e ele... Sempre tem alguma coisinha divertida pra ele interagir com os personagens. E assim. Ele é muito o cara sério nas situações absurdas, né? Sim, sim. Então, quando... A abertura do filme é ele chegando de Fusca, um Fusca amarelo, assim, num posto de gasolina, e tem um cadáver estirado, assim, no chão, né? E ele fica... Que porra é essa? É uma cena muito icônica, né? Porque o cara do posto de gasolina fala, né? O cara tentou roubar aí, demos uns tiros nele, e ninguém veio buscar, né? Tem, tipo, uns 3 dias, porque é carnaval, então ninguém tá trabalhando, né? E aí, depois de um tempo deles conversando lá, chega a polícia e fala, caralho, a polícia vem aí, pô, vai, né, tirar o corpo, vai, sei lá, fazer alguma coisa a respeito. Só que a polícia só veio porque viu o cara com um carro bonito passando, né? Um Fusca novinho, e veio atrás pra extorquir ele, tipo, pedir uma doaçãozinha, né? Porque, pô, tá foda, tá pesado pra todo mundo, assim, não tá fácil pra ninguém. Não, é uma cena muito icônica essa coisa das micro corrupções, né? E as macro corrupções, né? Como que fica essa coisa meio difusa, assim, é uma coisa... O mal está muito difuso, né? Onde que é a origem desse mal, assim, não dá pra apontar muito bem. O Marcelo, ao mesmo tempo, é vítima desse mal, né? Ele está na mira de matadores de aluguel. É. E ao mesmo tempo que ele se aproveita disso também, né? Porque o delegado corrupto vai com a cara dele, né? E à toa, né? Do nada, né? Do nada, assim, ele fica mó querido pelos policiais, então ele acaba se aproveitando disso também. É. Pô, e tem o Doquia, né? O Doquia, né? Último papel dele antes de morrer. Pois é, porque, né, o Kleber Mendonça fez o Bacurau também, né? E ele é o gringo, né? O gringo... O gringo-chefe, do Bacurau. Ele morreu? O Doquia morreu ano passado. Caramba! Como é que é o nome dele? mesmo? U-D-O-K-I-E-R. E ele não vai fazer o jogo do Kojima agora mais, né? É, que era ele do jogo alemão. De terror, né? Um dos atores que tinha sido anunciado pro OD do Kojima. E não tinham gravado ainda as coisas dele. Mas baita filme, assim, sabe? Tipo, pra mim, ganhava tudo essa porra aí. Eu não vi nenhum, né? Então, é o meu favorito. Mas, André, não, você viu um, pô. Viu o Sinners. Vi. E o Gato de Duas Caras, né? Pô, muito doido. Eu fiquei me perguntando... Eu fiquei encucado, assim. Isso daqui é uma coisa que existe? É efeito especial? O que que tá acontecendo? Porque é tão sutil, né? Uh-huh. E, assim, tem que ser destacado que é um filme daqueles que o efeito especial, ele é invisível, porque são coisas muito mundanas, mas é um filme que custou caro pra fazer, porque a conversão, né, do mundo, a conversão de época, né, pros anos 70, ela é absurda, assim, tem cenas que você vê um personagem, tipo, numa sacada, assim, olhando a cidade, e você vê, né, aqueles outdoors antigos e os carros todos, assim, você fala, isso aqui tudo é CG, cara. Uhum. Foi caro de fazer. Uhum. E o gato, eu fico pensando nisso, é tipo a capa do álbum do Queen, assim, que duas pessoas dividem um olho só, então, tipo, são duas cabeças de um gato, dividindo um olho só no meio, assim, só que, tipo, é um gato normal, as pessoas olham, acham estranho, assim, mas, tipo, ah, que gato é esse? Ah, é um gato que tá aqui, é. Ficava aí, né? E não tem explicação nenhuma. É. Esse gato, ele não se conecta com nada. Que você saiba. É sutil, pra uma referência, não sei. Eu não sei. Não sei qual é que é, assim, fascinante o gato, mas não sei qual é que é que ele tá fazendo ali. Sabe que filme que o Udo Kier fez? Bastardos Inglórios. Fez, é. Bastardos Inglórios. Você sabe como é que é Bastardos Inglórios em Portugal, Tengu? É Bibi Lambipicas. Não, você sabe isso, Gi? Não. Bastardos Inglórios em Portugal é Sacanas Sem Lei. Incrível. Bom título. Tá, é uma tradução alternativa, né? Bastardos Inglórios. Sacanas Sem Lei. Bom título. Gostei. Eu fui procurar, eu não vi o filme, né? Vocês explicando assim, eu fiquei com a impressão que eu já vi algum gato com essa condição. Não que seja algo normal, mas algo assim. Quando eu procurei Agente Secreto Gato, a primeira coisa que aparece é um gato de verdade, que é isso que vocês falaram. É mesmo? É isso daí mesmo. O gato... Caraca, então será que é um gato de verdade? Não, eu acho que não. Ser, eu acho que era CG. Não. É. Esse gato é de verdade, mas não, assim, uma condição ultra rara, né, e tal. É, porque realmente é incrível. É o gato que tem duas caras, porque o Marcelo tem duas caras. Todo mundo ali tá vivendo uma dupla identidade. É verdade. Né? Todo mundo naquele condomínio tá vivendo uma vida dupla, né? Inclusive o gato. A gata do filme Agente Secreto ganhou o prêmio Golden Beast. Olha aí. No Festival de Cinema nos Estados Unidos. Mas que fala é? Se é CG, fala se é o quê? Não, é uma gata normal. Tá, mas então aqui, o efeito ó, é essa CG. Essa é a gata, não é? É isso aí mesmo. É. Ok, é um gato normal. Foi subornada com petiscos para atuar. Está escrito no jornal. Então, ou seja, CG. Palavra pesada, subornada. Que pesado isso, né? Foi só o pagamento. É, exato. É, credo. Não foi subornada. Foi paga o direito dela, salário. Mas me deu vontade de ver os outros filmes do Cabo do Nosso Filho que eu não tinha visto ainda. Porque eu vi o Aquarius, né? Na época eu falei dele aqui. Mas não vi o Som ao Redor, nem vi o Retratos Fantasmas, eu acho. Que o Retratos Fantasmas, inclusive, se conecta com o Agente Secreto por conta dessa coisa do cinema, né? E da história do cinema e tal. E é mais um documentário, né? Vocês já viram... Das pessoas que elas querem filmar um filme, mas elas... Vigilância sanitária. Não, saneamento básico. Eu nunca vi. É muito bom. Eu queria muito ver. De comédia, não é? Dizem que é muito engraçado. É muito bom. Um que falam muito bem e eu nunca vi é aquele Falsa Loura. Dizem que é muito bom também. Bastante comunistinha. Falar de anime. Anime! Na verdade, de mangá, né? Porque eu estou, como vocês bem sabem, estou na minha jornada incessante e eterna de ler One Piece. Uhum. Né? Uou. Da última vez que nós falamos sobre o assunto, eu tinha terminado de ler Whole Cake, né? Uma saga que eu tinha gostado bastante. Eu acho que você falou do comecinho de um ano. Eu não tinha começado o ano ainda, eu acho. É, eu acho que acho. Não também. Será que foi só a gente conversando em off? Talvez. A gente tem conversado um pouquinho talvez. De um ano. É, porque eu lembro de você falar do Reverie. E o Reverie é entre... Ah, é verdade. Ele começa, né? Entre o Cake One. Entre o Cake One. Você quis dizer o Levely. É Levely. Que nem certas traduções colocam. Zolo. Isso. Que eu gostei bastante de Whole Cake, porque era uma saga que era mais contida, né? Ela era menor. Ela era muito focada em personagem, né? Então você tinha uma coisa muito focada ali no desenvolvimento do Sanji, especialmente, e né? O negócio dele dividir a trupe, né? Consegue focar melhor em menos gente. Eu acho que é um baita trunfo também. Sim, muito bom. Tinha uma antagonista muito boa, a Big Mom acho uma ótima antagonista. gosta. Uhum. Um personagem que você sente medo dela, assim, né? Ela é bem opressora. Então todas essas coisas me fizeram gostar muito de Whole Cake, me fizeram ter Whole Cake como uma das minhas sagas favoritas até, acho, de One Piece até agora, né? E é curioso porque eu tava muito numa expectativa muito alta pra o ano, né? Porque acho que foi uma das sagas que mais se falou a respeito, né? Realmente, quando tava rolando. Durou 6 anos no mangá, não dá pra falar de outra coisa. Então, porque eu vi muita gente falando de Wano em vários momentos, né? Foi uma saga super longa. E eu tava muito, muito curioso, né? Muito, muito interessado. Teve tudo o lance do Gear 50 lá, quando teve a transformação do Luffy. A internet entrou em polvorosa, ninguém calava a boca, né? Todo mundo tomou spoiler. Não, é exato. Spoiler. Quem não tava lendo semana a semana, foda, né? Aquela spoiler. Não, pô, gente, você entra na loja, na Renner, tem uma camiseta com o Luffy Gear 5. É que agora, alguns anos depois, né? Faz um pouco mais de sentido. O lance era o pessoal na no semana. No dia, né? No dia, é. Ué, mas isso do Luffy Gear 5, o marketing dele hoje em dia é mais isso do que ele normal, né? É, né? Entrei em um ano com expectativas altas, né? Você entrou no ano com o pé direito? Entrei. Acho que entrei até com o pé direito. Agora eu tô no pós-ano. Ah, já? Na festinha pós-saga, né? Sei. Mas ainda em um ano. Mas ainda eles não saíram da ilha ainda. Não saíram da ilha ainda, né? Uhum. Então, tipo, dá pra dizer que eu li a saga inteira? Sim. 90% dela, pelo menos? Tem alguma coisinha ainda que vai acontecer outra, mas sim. É, o que aconteceu agora é que apareceu aquele outro almirante lá. O Vaca Verde. É, o... Ryokugyu. Vaca Verde. Agora eu toquei que é Vaca Verde, né? É sempre um animal e uma cor, né? É. Então, o que eu tirei de Wano é que é uma saga que ela volta a ser meio que o formato clássico de One Piece, né? É. Uma saga bem extensa, bem megalomaníaca, com todos os bonecos aparecendo. A mais até agora, né? É. Sem dar muito destaque pra ninguém, fora o Luffy, né? E nem assim, né? E nem assim, né? Nem essa coisa toda, né? Que é aquela coisa de tipo, ah, essa ilha tem um problema, vamos chegar nessa ilha e resolver esse problema. Na porrada, né? Mas assim, eu gostei de Wano. É uma saga legal, tem momentos muito legais, mas eu ainda acho o Whole Cake mais legal por causa desses motivos que eu falei. Assim. Eu também acho. Mais conciso. É. Uma saga mais contida, assim. O Wano, pra mim, eu gosto bastante do ato 1 e 2. Uhum. O 3, que eu acho que ele se perde um bocado. É. Eu acho muito legal a parte da construção, quando você tá conhecendo aquela ilha e aqueles personagens, né? Especialmente os Bainhas Vermelhas. Eu acho que tudo que envolve eles é o que tem mais de legal. Eles e o Oden. Aliás, o flashback é muito bom. Ótimo flashback do Oden. Todos os flashbacks são muito bons. Ótimo flashback do Oden. É, não, depois tem um flashback que tem separado aí em algumas partes, né? Mas esse também se emenda lá com o flashback do Roger, né? Aquela coisa toda. Isso que é muito legal também. Que tem Laugh Tale. Quando teve esse capítulo no mangá, todo mundo caiu pra trás. Mostra um pouco do Ace de novo, junto com o passado. Exato, do Yamato. Sim. Então, tudo que tem a ver com esse núcleo do Oden, dos Bainhas Vermelhas, eu achei muito legal. Acho que os Bainhas Vermelhas são personagens que você consegue se afeiçoar a eles muito fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, mal aproveitados, né? Mal aproveitados porque, tipo, eles acabam não fazendo muita coisa, assim. Eles servem muito pra apanhar, eles apanham que nem, nossa, coitado deles. O Oda, ele tem esse problema aí. Eu não sei, ele foi ganhando esse problema, talvez, né? De não conseguir controlar a escala das coisas, né? As coisas vão crescendo de um jeito que parece que nem ele tá controlando aquilo, assim. Por mais que seja ele que tá escrevendo e desenhando. Não sei, parece que ele tem um impulso de que não tá grande o suficiente. Precisa de mais coisa, mais personagem, mais coisa, mais... Vai colocando mais coisa. E aí, pra resolver também, eu sinto que ele não consegue resolver as coisas, né? Tipo, tá, agora vai rolar essa luta. Não, mas pera aí, vamos fazer um outro negócio aqui antes disso. Agora vai rolar essa luta. Tá, e aí vai rolando a luta. Que hora que vai resolver essa luta? Não é a hora de resolver a luta. Vamos mais luta. A luta do Luffy contra o Kaido, por exemplo. Nossa. É muito demorada, né? Nossa, e, tipo, demais. As coisas não andam, não acontecem, assim. Eu concordo com o Sushi. A parte que eu gostei menos foi o ato 3. A invasão de Onigashima, eu achei ela meio insuportável, assim. Uhum. Eu achei, tipo, a parte que tá o Luffy lutando contra o Kaido no telhado, as outras pessoas lutando contra o Queen e o King. Especialmente luta contra o Queen. Nossa, mas que luta chata. É chato e não Não anda. Nada acontece. E aí eles vai, eles transformam uma vez, transformam outra vez. A hora que ele virou robô, eu falei, não, acabou a ideia. E aí o negócio é assim, pensar. Tipo, quantas vezes, né, você vai me dar o personagem tendo uma epifania, dando um super golpe de página dupla, achando que derrotou, e aí o bicho levanta de novo, assim. E tipo, não precisa disso tudo. Nossa, não. Me dá isso uma vez e tá ótimo, assim. Sim. Que nem o próprio Luffy contra o Kaido, ele vira o Gear 50, aí, né, pô, momentos fodas, né, desenho animado, Looney Tunes, tananã. Só que depois disso ele apanha pra caralho ainda, até a luta terminar, e você você fica, meu Deus, isso não é um clímax legal, é. Narrativa. Não, não é. E o Kaido morre de um jeito muito anticlimático, é. Né? Ele cai num buraco, é. Basicamente. Mas não foi no mesmo buraco que a Big Mom? Basicamente, é. É. Aquele buraco é o único lugar onde o personagem de One Piece morre. Então, eu acho que o buraco foi feito pelo corpo da Big Mom, na verdade. Eu acho que foi. Caindo, acho que dá a entender isso, sim. E eles foram lá embaixo e encontraram o Ace e a amiga do Zoro. Né? Assim, ninguém falou que eles morreram, né? E eu acho foda porque o Kaido não acha que ele seria um bom vilão, assim. Ele não passa essa sensação de ser perigoso tanto quanto a Big Mom. O Orochi é um vilão melhor do que o Kaido, eu acho. É que o Orochi é mau. Ele é filho da puta, né? Mas o Kaido, pra mim, ele passava a sensação de que ele era invencível, assim. Eu tinha essa sensação. Até porque Ruff Piece, né? Ruff Piece é os 100 capítulos do mangá, eu não sei, tô chutando aí, que é só eles lutando contra o Kaido no telhado. Uhum. Ninguém consegue vencer, sabe? Mas ao mesmo tempo, tipo, na primeira vez que eles se encontram, o Luffy e o Luffy bate nele, aí o Kaido cai, ele levanta. A impressão que eu tenho é que a luta deles é tipo assim, o Luffy vai, bate nele, aí o Kaido cai. Aí ele levanta, aí o Kaido bate no Luffy. Aí o Luffy vai, bate no Kaido. Nossa, doeu muito, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mas o Kaido levanta. É que o Kaido, ele tem essa coisa do vilão bobo, né? De ser bêbado e tal, também atrapalhado, sim. Assim. Eu concordo com o Rafa, eu acho que eles conseguiram construir, assim, uma coisa dele ser meio que impossível de vencer, né? Você pode até bater nele, mas ele nunca foi derrotado, né? E tal. Tanto que por isso que pra mim, pelo menos pro Gear 5, acho que faz sentido, tá, ele virou o Gear 5, mas se ele vencesse ali na hora, não. Ele teve que apanhar no Gear 5, perder, e aí ter que ir de novo, e aí tudo bem. Até porque rendeu bons momentos no anime. A melhor coisa do terceiro ato de Wano é ver depois no YouTube compilado das lutas no anime, como é que ficou. Ver ainda, né? Por favor, Tengu, a gente vê agora enquanto janta. A transformação do Luffy eu acho muito foda. A transformação eu vi. Essa cena específica eu cheguei a ver. Então, o Batuque junto e tudo mais, e o bicho chegando. Toda a construção do anime eu acho muito foda. É, pode crer. O anime tá parado, inclusive? Tá. Ah, legal, pô, foda. Entre aspas, acabou a temporada, né? Aham, então é, porque eles agora vai ser sempre temporada, né? É, vai ser 26 episódios por ano só agora. Caralho. Que é uma foda, loucura. Né? E isso é muito bom. É pelo amor de Deus. Muito bom. Finalmente. É. Sim. Devia ter feito isso 10 anos atrás. Quem foi? Alguém falou, tipo, esse foi o anime que mudou os animes do jeito que são feitos hoje em dia. Qual que foi? Foi o Attack on Titan? Qual que foi? Talvez seja. Talvez tenha sido. Eu acho que antes dele já tinha os animes grandes que eram divididos. Mas é porque foi o anime grande que fez tanto sucesso no ocidente, em serviço de streaming, que fez o pessoal do Japão falar, caramba, vale a pena fazer coisinhas fechadinhas que o ocidente também compre, entendeu? Nesse sentido faz sentido, por causa do sucesso que ele realmente fez muito sucesso no ocidente. Faz sentido. Outros pontos fortes, tipo, toda a parte do Yasuie, muito foda. Sim. Parte que eles explicam das frutas lá, dos smiles, né? Dos smiles. Muito boa essa parte também. Essa parte dessa é muito legal, nossa. É. Eu gosto do passadozinho do Yamato ali com o Ace, acho legal. É legal também, é legal. Eu só queria muito mais participação do Yamato, assim, depois. Eu achava que o Yamato aparecia muito mais cedo do que ele aparece na história, né? Ele aparece no ato 3, né? Pro quanto que ele marcou, que a galera comenta sobre ele e tal, eu achava que ele aparecia muito antes. Mas eu acho que comentaram muito mais pela polêmica e tal, né? Porque, no fundo, também não é um personagem que faz muita coisa na história. Não. Mas eu sinto que vai ser um personagem importante ainda. É, eu também acho. Pelo relacionamento com o Oden, pela amizade que criou com o Luffy, sabe? Porque... mas até aí, quantas amizades o Luffy tem de personagens nunca apareceram? Mas tá todo mundo voltando. É bom. Ou Reverie, pelo amor de Deus. Eu acho que o pessoal, muitos deles vão voltar muito. Tipo, a princesa lá. A Vivi, nossa. Nossa, a Vivi vai ser importantíssima. É. Então eu achei, assim, finalmente matei minha curiosidade de Wano. É foda, né? Porque tinha toda uma expectativa de como que isso vai se conectar com o passado do Zoro. E não se conecta. Não, zero. Zoro. Até às vezes eu acho que o Oda tem medo de escrever certas coisas, assim, não sei. Só tem uma coisa que conecta. A espada. Que é o negócio da espada e que o ferreiro velho lá da cidade que ele cresceu era de Wano. Era de Wano, né? Exato. E tem um SBS do mangá que ele fala, tem esse personagem que parece com o Zoro, será que ele era parente do Zoro ou não? Mas o Oda fala que não, que ele não tinha pensado nisso, assim. Tem o moço Ryujin, como é que é? Ryuma. Que é o da espada. É, ele era de Wano, né? Sim. Era de Wano, sim. Era o cara que tava... por isso que rola a treta com a raposa lá e tal. Tem um curso curta. Vocês já viram? Não. O curta conta a história, uma historinha dele. Que é aquela história que tem no Romance Dawn, sabe? Que é aqueles vários historinhas pequenininhas. Antes de ter One Piece, que tem um One Piece... Ah, sim, o Proto One Piece. É, o Proto One Piece tem uma historinha do... Ryuma. Ah, e aí fizeram a animaçãozinha dessa historinha, bonitinha. Ah, sei, legal. Não é assim, nossa, não é um One Piece fan letter lá, que eu nunca vi, mas... É, pô, é muito legal o fan letter. Eu não vi também. Tudo ver. É, nossa, é muito legal. O Tengu já pode ver o fan letter? É um episódio, é um dos melhores episódios de One Piece. Mas o fan letter, ele se ambienta em qual pedaço? Eu acho que se, depois que você terminar o ano de vez, pode assistir. Ah, é? Ok. Mas assim, Tengu, na minha opinião, de novo, eu só acompanho pelo anime, não tô acompanhando pelo mangá em si, só melhora agora. Ah, é? É. Ah, é, porque eu acompanho pelo mangá e pra mim eu também acho que só melhora. Vai ter meio que um trechinho de episódios/capítulos agora que eu acho muito bom. Aí vai pra Egghead. Tem umas barrigadas, clássico sempre. Mas é tipo Whole Cake, assim, sabe? É uma curtinho. Saga mais contida, mais focada. Tem um flashback muito foda, sabe? É. No final, sempre, clássico. Vai enrolar pra caralho, você vai sentir, pelo amor de Deus, só acaba isso aqui. Mas o mangá é menos enrolado. É. Mas no geral, eu adorei Egghead. Gostei muito de Egghead. Eu tô muito curioso porque desde o fim de um ano pra cá, que apareceu a CP0, né? Pô, a gente precisa prender a Nico Robin e trazer ela. Eu tipo, ok, gosto. Essa parte aqui eu tô gostando. Temos expansão do lore, né? Mas ao mesmo tempo, gente, fica trazendo mais boneco. Precisa de menos boneco. Isso é verdade, precisa de menos boneco. Já resolvemos esses bonecos. Não precisava trazer eles de volta. Gosto do Robilute? Gosto do Robilute, mas precisava. Você conhece o Loki? Conheço. Assim, eu sei quem ele é, mas não vi ele no... Não, é só boneco ultra importante aparecendo. Não, se você vê um dos vilões da saga atual, André, você pensa, tá bom. O Oda realmente, que esse boneco que apareceu aqui agora, que pareceu o mais importante da trama, assim, o que que tá acontecendo? Mas o pior é que eu acho que eu sei, que é um boneco que o Luffy ajuda, não sei. Mas André, o que que você prefere? Trazer Rob Luth de volta ou inventar um novo? Não, mas não precisa A essa altura inventar. Do campeonato. Mas não precisa inventar, porque já tem, por exemplo, se fosse só o almirante, né? O Borsalino lá, como ele chama? O Kizaru. Kizaru. Mas é Borsalino. Mas é Borsalino, né? É. Não, o Kizaru assim, é o apelido. É o apelido. É que eu esqueci. Cor animal. Que tá tentando lembrar o Kizaru. Mas se fosse só ele ali, em Egghead, eu acho que já dava. Já dava um sumo. É porque tinha outras coisas acontecendo. Ah, mas não precisava de tanta coisa acontecer. Não, meu ponto. Mas eu gosto dessa parte. Dos outros personagens que aparecem ali em Egghead pra atrapalhar, eu acho foda. Eu acho que ali é tipo estabelecendo o fim da série. Eu sinto que Egghead é o pezinho, assim. Sabe quando você coloca só o dedinho pra molhar, assim, ver a temperatura da água? Egghead é tipo isso. É. Mas eu senti um pouco disso com eles mostrando o Roger no flashback. Já é tipo, vamos começar bem devagarzinho... A terminar. A revelar os mistérios dessa história. Assim. Era o Oda 10 anos atrás falando. Daqui a 2 anos eu termino. Isso. Sonho meu. O que o Oda tava pensando? Ele falou 2 anos? Não, mas ele falou um negócio assim, tipo, não, em 5 anos o One Piece termina. Mas era 2010. Eu acho que de alguma forma ele não tem controle sobre a própria obra dele. Assim. Ah, é. Eu acho que ele, eu não sei se ele tem um receio de que as coisas pareçam curtas demais. Ou fáceis demais. Né? Porque ele só vai colocando mais coisa, cara. Eu acho, tirando meu cu aqui, claro, eu acho que tem duas coisas. Uma, é porque as coisas já cresceram tanto que às vezes ele meio que tem que seguir fazer o que já foi agora, criado. Seguir crescendo, né? Mas necessariamente custa seguir crescendo, mas tipo, mesmo que ele só mantenha, já é um mundo gigantesco. Muito personagem, muita história, muita coisa acontecendo, né? E outra coisa, eu acho que ele curte essa palhaçadinha. Mas dito isso, esse mundo expandido, né, das várias pessoas fazendo coisas diferentes em várias partes do mundo, é uma das melhores coisas tem, por exemplo, no Egghead, né? Eu sinto que eu tenho uma opinião ligeiramente polêmica, que eu gosto de One Piece pós-time skip, porque eu tenho vários problemas com os arcos individuais. Mas quando eu vejo os acontecimentos do mundo, eu acho muito legal. Não, mas isso é muito legal. O problema é que é, tipo, capítulos entre sagas, sendo que as sagas foram uma merda. Mas o foda é esse. Tipo, as melhores coisas do One Piece post-time skip é, sei lá, os 4 episódios que tem antes e depois de um mas é fantástico. Isso é foda mesmo. Não, pô, Egghead é bom. Eu boto fé. Vamos chegar lá. Egghead é maneiro, Guerra. Como chega lá? Eu vi trechos no anime, tem bons momentos também, a Guerra. Porra, né? O flashback no anime, é, nossa! O flashback no anime, chorei umas 3 vezes. Ô, louco. Ele é, esse é pedrado mesmo. Mas, a primeira pausa de One Piece foi durante a Egghead. No flashback. Quando ia começar o flashback. Tipo, acontece uma coisa e você, ok, agora é o flashback. Aí acaba. Aí foi, sei lá. Foi a pausa que eles foram fazer o One Piece do Fish Island, é, né? É o remake de um Fish Island lá. É mais um One Piece, que é mais só cortado só. Mas é que eles mudam o visual, dão tratamento nas coisas, né? Aí, quando eles voltam, volta lindo. Com um ritmo maravilhoso. Esse caralho é a melhor coisa de One Piece que já foi feito. Olha que delícia, parece um anime de verdade. Acaba o flashback, tem tipo uns 3, 4 episódios nesse nível. E depois volta assim, enrolado pra caralho. Num nível que eu tava com ódio. Não queria nem assistir mais, assim, de tão enrolado que eram os episódios. Nossa senhora. Aí, ó, bato muito palma pra quem conseguiu convencer a diretoria a falar, olha, viu, não dá. Não dá pra ser infinito. Vamos fazer que nem os animes de grande sucesso hoje em dia, é, né? Temporada. É muito engraçado que tem um quadro no mangá, um quadro, que virou tipo 2 minutos no anime. Ah, é? Aí eu fico, pessoal, realmente, não, pô, né, em tem um que ano, fazer render, né? Em um ano, porque aí o Sushi começou a ver sem ser, o Egghead foi sem ser pelo One Piece, né? É. Em um ano, tem, sabe o soco do Luffy contra o moço de sumô? Ah, eu vi isso aí. Porra, no, fica fazendo panzinho assim. Então, que é um quadro no mangá. Mano, o anime é uns 3 minutos, Sushi. É absurdo. Incrível, incrível. Muito foda. Ah, bem, tem Tengu, tô animado pra ver. Agora o foda, Tengu, é que continuar. Você tá quase chegando no limite do meu mangá. Eu preciso comprar os mais recentes aí, que eu acho que o mais novo que eu tenho, acho que é o 110. É, eu agora tô lendo 104, eu acho. 103 ou 104, um dos dois. Mas, André, você já terminou Egghead? Não, não terminei Egghead. Ah, eu vi até o final do flashback só. Ah, mentira, sério? Mas você tá assistindo ou lendo? Não, só lendo. Ah, ok. E, infelizmente, tomei spoiler da próxima saga. Ah, o que que é, né? É. Ah, isso vai ser muito difícil, porque é o nome da saga. Isso eu tomei no meio também. Mas vamos ver. Eu tô curioso porque, primeiro, eu tô feliz que eu passei o ano. Não, não que eu tenha detestado. É janeiro, né? Mas agora, né? Uhum. Mas eu sinto que eu tô completo agora, sabe? Tipo assim, passei essa saga, eu agora tô me sentindo mais... É um peso, né? Que você Tipo, agora eu tô me sentindo mais assim, ah, eu vi One Piece. Sabe? Passei o ano, agora eu tô mais perto de ser um leitor de One Piece. Oficial. Oficial. E tô curioso pra ver como é que vai continuar, especialmente pra se eles vão continuar revelando os segredos do fim da história, né? Tô muito, muito, muito curioso mesmo. Eu tô bem atrasado, né? Então acho que tem mais de um ano aí de One Piece. entendeu? Mas de... Não, pô, se você não terminou Egghead, tem bem mais de um ano. É. Eu, pela primeira vez, tô na frente do André. Eu tô um ano atrasado no One Piece e eu já li, sei lá, um terço da saga atual, onde ela tá. Não acabou ainda, então... Eu preciso separar, porque eu vou ter que ler 100 capítulos, né? Pra ficar em dia, provavelmente. Ó, dito isso, tem muita coisa nesses capítulos aí que vão chegar, que você fica... Mas tá, eu não posso parar de ler, porque agora tá revelando as coisas, e meu Deus do céu! Eu acho que Egghead não vai ser... Não tem tanto mais capítulo assim pro André, não. Não, não. Porque ele terminou o flashback. Se o André terminou o flashback, no anime enrolado, é tipo uns 20 episódios. Mas o anime terminou Egghead? Terminou. Ah, terminou Egghead? Eu achei que não tinha terminado. Termina eles indo pro próximo lugar. Ah, pô, foda. Tá bom, tá bom. Então eu acho que, sei lá, uns 20, no máximo 30 capítulos você mata. Nah, menos. É pouca coisa. Tem toda uma mensagem aí que demora vários capítulos, mas é legal. Puta que pariu, eu preciso ver um compilado disso. Eu pensei, alguém tem que fazer um compilado disso. Que eu odeio. Desculpa, não é um spoiler, mas tem uma mensagem que é assim, Tengu, vou te passar uma mensagem. Amanhã eu te conto. Aí chega no próximo episódio. Então, Tengu, falei que ia te contar a mensagem hoje. Uma palavra. Amanhã eu termino. Entendi. E a mensagem é quebrada em tipo 20 episódios. Eu fico, pelo amor de Deus, não! Então, eu só quero saber o conteúdo. No mangá, ela é quebradinha, mas é quebrada umas 3 partes só. Você vê tipo o começo, o meio e o fim da mensagem. Nossa, é impossível. Eu depois, quando acabou esse trecho, eu pensei, eu preciso ir no YouTube, alguém vai fazer a mensagem inteira. Não, pô, e é tipo uma das coisas mais importantes de One Piece, essa mensagem. Foda. É isso. Um pedaço. Pra fechar o nosso Fora da Caixa especial animes, especial gigantesco começo de ano 2026, eu queria falar da série do momento, né? Ou pelo menos que era algumas semanas atrás, eu assistindo um pouco atrasado, mas... Big Brother Brasil? Big Brother, não. Ah. Que no caso é a tal da Pluribus, né? Eu não sei nem do que se trata, né? A nova série do Vince Gilligan de Breaking Bad e Better Call Saul. E Arquivo X. E É o Caminho. Quem não se lembra aí do filme do Aaron Paul e do Jesse Pinkman? Uau, eu não lembrava não, André. Tem um filme do personagem do Jesse Pinkman? É. É o entre, né, os... Tipo, depois, pós Breaking Bad, assim. É. Nossa, é. Que loucura. Nem sabia que não existia. É bom, não. Não é bom? Não é legal, não. Mas o que é legal é Pluribus, que é uma série que tá na Apple TV. Tem 9 episódios, né? Episódiozinhos de uma hora aí, um pouquinho menos, um pouquinho mais. É, queria destacar aqui a minha insatisfação com as legendas da Apple TV. É aquele momento que você pensa assim, pô, paguei essa merda. Não é barato. Estou tendo uma experiência pior do que eu teria se eu tivesse pirateado. Porque o pessoal da legenda Insubs Insanos não ia fazer essa palhaçada comigo. Não. A única legenda em português é a legenda Closed Captions, né? Então tem a descrição dos sons. Ah, mentira, que é a única legenda em português é Closed Captions. Não é possível. E aposto que é a legenda da dublagem. Ainda. Não, até que o conteúdo da legenda é bom, mas é foda porque ficava, né, a descrição de tudo assim, então era meio irritante em alguns momentos. No entanto, sempre que grilos apareciam, os grilos cricrilam. Que eu descobri, caramba, cricrilam, né? Que palavra fantástica. E os grilos cricrilam se tornaram personagens muito importantes assim pra gente enquanto eu assistia com a Clarice. Pluribus é uma série que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre os rumos que ela toma, porque os rumos elas são muito surpreendentes, e eu acho que parte da graça é você ir assistindo e pensando, tá, mas pra onde que essa história vai? Mas é uma premissa que ela é muito interessante, então eu queria recomendar aqui, que é o seguinte, é uma história que se passa nos tempos atuais, no nosso mundo, que é realmente o nosso mundo, né? Não é o nosso mundo tipo o Kaiju número 8, que é quase o nosso mundo, mas nem tanto assim. É o nosso mundo até acontecer o que acontece. É, bom, é. É um futuro alternativo do nosso mundo, que os pesquisadores estão interceptando coisas do espaço sideral, com aquelas antenas imensas, né, que tem fileiradas no deserto, aquela porra toda. Contato imediato de terceiro grau. É, tipo aquelas antenas do contato imediato, e eles interceptam um sinal, as ondas sonoras de rádio, não sei, que são tipo 4 padrões assim, que primeiro eles pensam, nossa, que é isso? É, sei lá, um código Morse, alguma porra assim. 4 homens brancos barbados? Musculosos? Isso. E eles logo percebem que não, pera, essa aqui é uma sequência de RNA. E aí quando eles conseguem decifrar essa sequência, rola um salto, assim, de tempo. A série inteira, ela se passa primeiro numa contagem regressiva pro dia zero, e aí depois uma contagem, né, distanciando-se desse dia zero. O que acontece, né, uma mulher que tava investigando alguma coisa ali, ela é mordida por um rato, provavelmente um rato que eles estavam usando de cobaia pra essa coisa de RNA que eles pegaram aí, e ela começa a se convulsionar toda assim, e de repente fica bem. E aí ela vai, chega num outro pesquisador e dá um beijo nele, ele começa a se convulsionar toda assim, fica bem, e aí você começa a ver o cara também indo no zelador lá, dando um beijo nele também, todo mundo convulsiona, e aí corta pro dia zero, que você vê várias coisas sendo transportadas, né, pessoas passando cotonete dentro da boca, assim, colocando num negocinho e tal, toda uma linha de produção disso. O dia zero é o dia onde, basicamente, toda a humanidade ela é ativada dessa parada, todo mundo convulsiona, fica bem. Nem todo mundo fica bem, né? Nem todo mundo fica bem. Mas todo mundo? Então... O planeta inteiro. De beijo em beijo, todo mundo foi beijado. Não, a cena que mostra eles passando cotonete na boca é pra mostrar que eles estão produzindo alguma coisa com essa saliva. Isso, eles estão produzindo coisas pra espalhar pelo mundo inteiro, né? Num trabalho massivo aí, infectar todo mundo. E aí, essas pessoas que foram infectadas, elas despertam pra uma consciência de colmeia. De repente, elas são um novo passo aí da humanidade, todo mundo conectado e vivendo plenamente. Só que a protagonista da série, que é interpretada pela Reese Horne, que é a advogada amiga do Saul Goodman na série do Better Call Saul, que ela já era incrível no Better Call Saul, e aqui ela, né, é a série dela, assim, um presente pra qualquer ator, atriz, assim, né, você ter uma série que você vai ser quase sozinho, quase muitas sozinho, vezes, exato. Por algum motivo, ela é imune, né, e logo ela vai descobrir que há alguma anomalia no código genético dela, alguma coisa ali que a sequência de RNA não foi compatível, e junto dela tem mais 12 pessoas no mundo que não foram compatíveis com isso, né. E aí todo lance é, primeiro, né, começa aquela coisa assim, meio, caralho, filme de zumbi, né? Tipo, todo mundo desperta, todo mundo começa a andar junto pro mesmo lugar, assim, que porra é essa? Que medo, que assustador. Só que logo você vai descobrindo essas pessoas que estão infectadas, elas são humanos plenos, assim. Eles são bondosos e felizes e satisfeitos e morais de um jeito, assim, utópico, né? Assim, daquela coisa que só os jardins do paraíso, né, descrevem pessoas nesse nível de felicidade. Os ursinhos carinhosos. Os ursinhos carinhosos, basicamente isso. Porque, tipo, eles são incapazes de mentir, eles estão sempre dispostos a te ajudar com qualquer coisa que você precisar, literalmente qualquer coisa que você precisar. Literalmente qualquer coisa. Ela testando os limites desse literalmente qualquer coisa é parte, né, do episódio. Eles são incapazes de ferir ou machucar qualquer ser vivo da Terra, então, assim, eles precisam encontrar uma fonte de alimento alternativa, porque até arrancar uma maçã de uma árvore é algo que eles não fazem. Eles pegam as maçãs que caem, as frutas que caem e tudo mais, e os animais que morrem naturalmente, mas eles são incapazes de arrancar uma fruta de uma árvore ou fazer qualquer tipo de coisa desse tipo, assim. E eles vivem numa colaboração harmoniosa, perfeita entre eles, fazendo sabe-se lá o quê, mas eles estão, entre outras coisas que a gente sabe, eles estão, por exemplo, pesquisando o que que são eles, né? O que que aconteceu com a gente? Por que que a gente é assim agora? O que que isso significa pra gente? De onde veio esse presente que a gente recebeu? Como que a gente compartilha esse presente pra mais pessoas? E eles estão investigando, pesquisando como transformar essas 13 pessoas que não foram transformadas pra trazer pra eles, porque eles falam que é um imperativo biológico, que eles falam assim, se você estivesse passando num riacho e visse alguém se afogando, você não ia fazer nada? A gente tá vendo você se afogando, a gente precisa fazer algo pra te salvar. E é uma série sobre essa personagem lidando com isso, né? E aí, assim, o rumo que isso toma é muito surpreendente, porque uma das primeiras coisas que ela pede é pra encontrar os outros sobreviventes. Primeiramente, os outros sobreviventes que falam inglês também, né? Uma coisa que eu achei interessante da série é que ela fez questão de colocar bem espalhado, né, no mundo as pessoas. Tipo, eu acho que o único lugar que tem duas pessoas é a China, né? Que faz sentido. Entre os 13 sobreviventes, tem dois chineses, mas meio que é isso, né? Aí tem a menina, acho que é do Peru, eu acho? É, tem um cara do Paraguai, tem uma menina indiana. Acho que tem uma família japonesa. Acho que é uma família japonesa. Uma família inteira? Não, é que aparece a família, mas é uma pessoa. Ah. Mas é bem espalhado, eu achei isso interessante, que é tipo, tá, preciso conversar com essas pessoas. Quem que fala inglês? Uhum. Né, tipo, isso ser um problema que tem que ser resolvido, eu já acho interessante. Sim, sim. Mas, por exemplo, né, sem entrar em muitos detalhes do que acontece nesse encontro dela com as outras pessoas, mas uma, acho que é a moça indiana, inclusive, ela tá vivendo com o filho dela. Só que, tipo, só ela é imune. O filho dela foi transformado. Só que pra ela, tá tudo certo. O filho dela, pra ela ainda é o filho dela o suficiente pra ela continuar e tá satisfeita com aquilo, assim, sabe? Então, a perspectiva dessas outras pessoas é muito interessante. E tem, vamos dizer, 12 pessoas que se comunicaram com os outros, né? Com essa colmeia aí, essa mente de colmeia. E estão interagindo com eles, né? De diversas formas diferentes e tudo mais. Mas tem uma pessoa que é um cara no Paraguai que ele se trancou. Ele não aceitou nenhum tipo de comunicação, não aceitou nenhum tipo de ajuda. Ele é tipo aquele cara de bunker dos Estados Unidos, isso, assim. É, prepper, né? É. E, tipo, eles vão levar comida, que nem o André falou, eles querem cuidar do cara. Uhum. Só que na cabeça do cara, eles querem matar ele. Então a comida vigiar, vai, né? Sei lá, tá envenenada, qualquer porra. Ou assimilar ele. É, exato. Então ele trabalha, tipo, num depósito, numa garagem. E ele vê a entrada do lugar de longe, o portão, né? Todo dia eles colocam comida na frente do portão, todo dia ele sai, empurra a comida pro chão e volta e não come. E ele tá passando fome. Tá passando fome, ele tem só umas latinhas lá que sobraram, né? Tem dias que ele não volta pra casa dele e tal. E ele tá tentando investigar da forma dele ali, limitada dentro do bunker dele. E a Carol, né? Que é a personagem principal da Reese Horn, ela também começa a investigar, ela começa a descobrir coisas curiosas sobre o comportamento desses novos seres humanos, como que eles funcionam, quais são os pontos fracos dele, será que é possível reverter isso de alguma forma? E a temporada é sobre isso, basicamente. Eu não quero entrar em mais detalhes do que isso, porque é muito surpreendente. Os rumos da temporada são muito surpreendentes. Não acaba a história. E não acaba a história. Mas vai acabar, que nem Breaking Bad. Eu espero que sim, né? Eu espero que não sejam 10 temporadas nem nada do tipo, porque a impressão que me dá dessa primeira temporada é que é uma história que ela sabe muito bem o que ela quer contar e pra onde que ela tá indo. Obviamente foi dividido por razões financeiras e econômicas, porque, né, nada está livre disso, mas me parece uma história que tem duração suficiente pra pelo menos mais uma temporada e que não foi esticada à força, assim. Por mais que eu vi algumas pessoas reclamando que tem episódio que parece que não acontece nada e tal, eu meio que discordo, porque eu acho que é uma série que ela tem um ritmo muito devagar, mas isso é diferente de uma série enrolada, eu diria. Eu acho que todo episódio tem um objetivo narrativo muito claro e executa esse objetivo. Eu tenho quase uma alergia, né, a essas séries. Quando eu sinto que a série ela tá se esticando pra render mais, me dá uma repulsa imediata, assim, que eu geralmente dropo, né? E eu não senti isso com Pluribus. Eu senti que era uma série que ela sabia muito bem pra onde ela tava indo, e eu não sabia se ela ia terminar a história na primeira temporada, né? Quando foi chegando mais pra frente, ficou claro que não ia dar pra terminar na primeira temporada, mas eu acho que o jeito que ela termina, o que ela conquista, né, o que ela alcança narrativamente nessa primeira temporada, pra mim é muito bom. O final dessa, o último episódio, né, termina de um jeito que eu achei fantástico, assim, ao mesmo tempo dá uma satisfação narrativa do que o arco que a personagem viveu ao longo daquela temporada, ao mesmo tempo abrindo porta pro futuro, né, do que vai vir na segunda. Você viu tudo, Sushi? Eu vi tudo. Você gostou? Gostei, e eu só vou deixar claro, eu sou completamente time alienígena. Isso que é um negócio legal, né? Por exemplo, Ruptura, né? O pessoal tentou fazer essa discussão, né? Que tipo, mas se você pudesse, você dividiria o seu cérebro entre trabalho e vida, né, fora do trabalho? E assim, desculpa, mas só psicopatas dividiriam o cérebro, né, cara? Não tem muito uma discussão nisso. Mas nessa série eu acho que tem. Acho que tem pontos interessantes, assim, polêmicos dos dois lados. Nem vou dizer que a série faz isso de propósito, mas ela é tão antagonista deles, e eles são tão vendidos dessa forma boa, que você fica, por que que você odeia tanto eles? Ok, tem esse motivo que o André evitou de falar, imagino que de propósito. E isso é uma fonte de ódio dela por muito tempo. Muito tempo. Que faz sentido. Eu entendo essa mágoa. Eu entendo essa mágoa. Mas no geral, eu tô mais com os outros partes dos sobreviventes que, tipo, ok. Mas e tem essa discussão, né? E eu acho que é uma discussão válida que eu já vi com outras pessoas, que é essa coisa assim, tá, mas eu vou deixar de ser eu? Eu vou deixar de existir? Isso pra mim é muito assustador. Não, eu tô falando não pra mim, porque eu tô com Sushi, eu sou 100% alienígena. Mas pra certas pessoas, isso é essa ideia de deixar de existir, de deixar de ser você, o seu individualismo. Exato, isso é muito assustador. E ao mesmo tempo, assim, né, tem coisas que se perdem com não se ter mais indivíduo, né? Você meio que perde arte, por exemplo, né? Você vê que eles ficam muito empolgados com o fato dela tá voltando a escrever um livro, né? Na hora lá e tal, porque não se tem mais produção de arte. E é engraçado que eu fui assistindo meio atrasado, né? Tava sempre uns 2-3 episódios atrasados dos lançamentos. E eu lembro de, sei lá, eu ter assistido, sei lá, um episódio e ter visto gente comentando lá, tipo, nossa, eles fizeram uma ótima metáfora sobre inteligência artificial. E eu depois que eu assisti, aonde que tava a metáfora de inteligência artificial? Não, eu consigo ver no sentido desses seres serem coisas meio que você pede qualquer coisa, eles vão te entregar, independente daquilo ser bom pra você ou não. Obviamente, né, num nível muito mais avançado, que não cometem erros necessariamente, né? Mas, tipo, ele vai se adaptar, né, e meio que fazer de tudo pra te agradar, né, assim, e de um jeito que parece meio falso, às vezes, meio não sincero, assim. Mas deles não é falso esse sentimento. Então, mas eu acho que essa é uma percepção que você vai tendo ao longo da temporada também, né? Porque, tipo, tem uma cena que, enquanto eu assisti essa cena, eu pensei, eu acho que talvez estavam referenciando isso. Que ela pergunta, tipo, você gostava do meu trabalho? Aí ele responde, nossa, eu amava o seu trabalho, eu achava ele muito incrível e tudo mais. E a pessoa ficava perguntando e ela ficava elogiando e falando um monte e tudo mais. E depois, na própria cena, a personagem fala, eu sinto isso porque eu estou junto da pessoa tal que era a maior fã do seu trabalho. Então, quando eu penso na sua obra, eu vejo do ponto de vista dela. E ela amava o seu trabalho, então eu amo o seu trabalho. Então, tipo, o que eu sinto é que eles sempre são muito positivos das coisas, que eles sempre pegam o melhor de tudo. É, mas, por exemplo, às vezes eles tentam evitar a verdade, né, só quando eles são pressionados pra agradar. Então, por exemplo, quando ela pergunta o que que a esposa dela achava do livro dela, eles dão uma, meio que, tipo, uma evitada, assim, né, só quando ela insiste bastante. E isso me lembra um pouco essa lambeção de bola de, assim, e obviamente não foi a premissa, né, não foi o ponto de partida do Vince Gilligan, até porque essa ideia ele tem há muito mais tempo do que esses modelos de linguagem tipo ChatGPT e tal. Mas me diz uma coisa, vocês não têm medo que no final das contas seja tudo uma metáfora sobre comunismo? Mas Rafa, pô, a Carol, o pior, ela é imperialista pra caralho, assim. Ela tem uns papinhos muito torto, cara. A impressão que me dá, de novo, impressão, é que era pra ser uma série anticomunista mas ela acertou, talvez acidentalmente, no anticapitalismo. Será? Porque aí... Eu aí... não acho, não. Porque a Carol, ela é muito um avatar dos Estados Unidos. Uhum. Que mas medo, ela... que horror. Só que ela é uma péssima pessoa. Mas ela é uma péssima pessoa muito intencionalmente, né? Eu acho que ela é pra representar essa pessoa extremamente individualista, extremamente egoísta. Eu vou dar um spoiler de um enquadramento só, sem dar muito contexto, que o André falou que tem uma hora que ela vai encontrar outras pessoas que são imunes, né? Ela vira pra essas pessoas numa reunião secreta, né? Fala, tipo, todo mundo entra no quarto aqui comigo, vocês saem. Gente, a gente precisa salvar o mundo. Só cabe a nós. Tá sobre nós o peso de salvar o mundo. Atrás dela, o logo da Águia dos Estados Unidos. Tipo, muito enquadrado, perfeitinho, perfeito, pra, tipo, perfeito. Ela ser, tipo, os Estados Unidos de cabe a nós salvar o mundo. É, não, o lugar nunca tá onde eles estão, né? É muito simbólico também. Por isso que eu acho que, tipo, nada disso é... Um acidente, Um acidente. Eu acho que o que essa série tá dizendo sobre individualismo, sobre, vamos dizer, comunismo, qual que é o oposto de individualismo? Coletivismo? Coletivismo, né? Não é nada acidental. E é foda porque, assim, o Vince Gilligan, não vi entrevistas dele falando sobre isso, mas eu tenho certeza que ele diria que não é sobre comunismo e que ele não é comunista, porque é impossível pra ele também, né? Ele é um estadunidense até aí. Mas, com certeza, ele tava na mentalidade de questionar essas coisas, assim, no máximo que um estadunidense conseguiria. E eu não acho que realmente seja uma série comunista, mas é muito interessante ver, né, o que essa nova humanidade é capaz, né, quando se tira o individualismo, quando se tira questões idiotas do ser humano. Ego, né? Ego e outras coisas. Ao mesmo tempo que, querendo ou não, se perdem coisas, né? Porque se perde, como eu disse, essa coisa da parte artística, né? Se perde até, por exemplo, tá, você vive num platô de felicidade, mas isso quer dizer que, ou pelo menos do ponto de vista da Carol, né? Tipo, ou até do nosso, né? Do que a gente entende de felicidade. Felicidade só é felicidade contraposto a momentos infelizes, né? Ou momentos de não felicidade, né? O que quer dizer estar 100% feliz o tempo todo? Será que pra eles parece ótimo? Eles estão curtindo pra caralho, né? Então, você tá dizendo que no comunismo não tem arte. Entendi, André. É exatamente isso. De novo, eles não são um pra comunismo, né? Não existe ainda individualidade dentro do comunismo. Exatamente. Impossível. Mas, pô, muito legal, muito legal. Você assistiu também, Tengu? Eu não vi o último, mas eu vi até o oitavo. Eu também gostei bastante. Bom boneco o paraguaio, pô, né? Manoussos. Como é que é? Manoussos. Manoussos, né? Isso. Grande boneco. Grandíssimo boneco. Ele é muito massa. Muito bom. Não, e assim... sem dar muito spoiler, né? Mas a dupla que ele pode formar com a Carol tem um potencial de ser muito interessante, assim, tem, né? Por conta do choque de personalidades ali, né? De valores até. Tipo, o Manoussos, ele é o cara que ele não aceita nada dos outros, né? Porque nada era deles também. Então, quando ele, por exemplo, vai... ele tá viajando de carro, né? Pelo mundo aí. E ele vai pegar a gasolina de um carro abandonado na rua, na estrada. Uhum. Ele rouba a gasolina, mas deixa um bilhete falando, olha, fui eu que peguei, aqui está o meu número de contato. E deixa dinheiro também. Deixa dinheiro, é verdade, né? Ele é um personagem com um código de ética, assim, muito rígido, né? E o choque aí dele com a Carol tem um potencial de ser muito bom. Pluribus. Boa série. E esse foi o nosso Fora da Caixa. Curtinho. Bom pra começar aí, né? Desculpa, Clarice. Espero que vocês gostem da conversinha de começo de ano. E se não gostar? Aí é problema de vocês não, também. Não, pô. Pare com esse individualismo. Pensa mais no coletivo. Day. fora da caixinha.